É, com certeza. Hoje em dia, o cara entra com o celular e não sabe se vai jogar Angry Birds, se vai... Difícil, né? É engraçado aquele episódio do Quarto dos Fundos que ela fala assim: onde você tava? Eu tava no poder. Fala a verdade, você tá mentindo, você muda o seu tom de voz. Ah, eu tava jogando CS com meus amigos. Bom, onde estávamos? Todos mortos. É, o Martin não vai terminar o último livro, vai ser. Ele tá fazendo outro livro. Só que da puta do mas não tô entendendo para ele. Ninguém de personagem tá fazendo o livro com a cara grandona. O quê? Cara grandona. A gente foi dormir. Que cara grandona? Cara João Grandão. Cara João Bobão. A gente tinha ido dormir e aconteceu alguma coisa durante a noite. É, dormir, dormir entre aspas. Dormir. Né? É, que nem eu dormi. Bom, vocês tinham conseguido eu queria fazer trazer o Theon de volta à consciência. Fizeram um sacrifício para salvar a vida da Kyra, cuja consciência tava, tinha sido guardada, recuperada pelo Theon, e estava aprisionada dentro da mente do Theon, né? Por isso que o Theon estava desacordado. Sim, Dr. Spock, sim. E cada um fez um sacrifício. E com esse sacrifício vocês conseguiram dar energia e, como o Theon disse, uma partícula das próprias almas de vocês para que, pelo menos por uma fagulha de tempo, a Kyra pudesse ter o lampejo de uma alma para que a consciência dela retornasse ao seu corpo e ela pudesse, enfim, se beneficiar da magia de ressurreição conjurada pelo Celerim ao custo do seu desejo. Vocês despertaram o reino de Urântia no mundo espiritual, né? Não. O reino de Ciele. Vocês despertaram no reino de Ciele. Vocês despertaram no reino de Urântia. Que fantástico mundo de Bob. Até o Ebley. Você tinha, né, velho? Porra, saudade, velho. Você infartou com ela uma vez. Você é louco, velho. O cara chega na casa do cara, o cara não tá com a aranha desse tamanho assim, que faz. Eu ainda apertava o bagulho de medo e o bagulho fazia. Você é filha da. Joguei no peito dele. Você é louco, velho. A aranha desse tamanho. Não. E a aranha fazendo. Filha da. Bom, a Orochi recebeu vocês. E disse que tinha que ir embora, que o tempo dela estava se esgotando. Disse que a árvore na qual ela tinha plantado a alma estava morrendo. E que ela tinha que partir. E aí então a Lisbeth perguntou aí, quem vai cuidar desses bichos aqui? E aí a Urântia agradeceu a Lisbeth por ter feito contato com ela. Cirantia. Ter ido até lá, ter levado todos vocês. E ter levado a Ciere, porque a Ciere é fanática por bichinhos. Já tinha coleção própria. Então a Urântia pediu para a Ciere cuidar dos bichinhos dela. E foi curar vocês, tentou curar todos vocês e curou todos menos a Ciere. E a Ciere explicou porque era uma lich. E a Orantia disse, eu tenho uma forma de melhorar essa situação sua, essa condição sua. Tá? E essa forma é uma magia que me foi ensinada há muito tempo por um poderoso mago chamado Dorian Gray. Que era primo de um cara que tinha 50 cores, mais ou menos. Não, uma só, né? Só que 50 tons. E ele havia aprisionado a alma dele em um quadro, um retrato dele. E ele não envelheceu. O retrato envelheceu no lugar dele. E Urântia aprendeu essa magia. Da mesma forma, ela plantou a alma dela naquela árvore de joias. E a árvore envelheceu no lugar dela. Ela não sofreu as ações do tempo. Porém, a duração desse feitiço era limitada. Durante ela viveu 3.500 anos, mas não durou para sempre. Disse que assim ele poderia fazer a mesma coisa, plantando a alma dela naquele lugar, estender a vida dela indefinidamente, mas que ela também não viveria para sempre. E que qualquer coisa que ela fizesse de bom faria sua árvore dar um florescer, e coisas que ela fizesse de ruim fariam sua árvore da alma murchar e apodrecer. Três depois murchou tudo, cara. Três depois ele morre. Três depois é cheio de coisa de mulher na árvore e morta. E aí a Siri concordou em cuidar dos bichos, plantou a sua rosa de cristal, que é uma rosa de cristal, não é uma rosa congelada. Plantou a rosa de cristal, que é o receptáculo de sua alma. E a Urântia fez no rosto da Siri uma tatuagem de ramos de flores, que segundo a Urântia são a chave para entrar e sair daquele lugar livremente e levar aquele lugar junto com ela para onde quer que ela fosse. Após isso, Urântia se despediu de vocês e partiu para um mundo além vida, levando consigo o seu corpo e a árvore, deixando só o buraco onde a árvore estava. E logo em seguida a Kyra despertou para surpresa de vocês, sem a sua sanidade, completamente louquinha, sem reconhecer muito bem vocês, tá? Reconhecendo obviamente o Theon, porque ela tem uma ligação muito íntima, ou quase, e reconheceu a Toph, só com um jeito negativo. Ela se assustou e estava temendo muito a Toph, porque ela foi diretamente responsável pela morte dela, ou indiretamente, sei lá. Bom, após isso, a Ciri saiu percorrendo o ambiente, fazendo inventário de todas as criaturas que estão lá dentro, e por vontade dela, a noite caiu para que vocês pudessem repousar. E o Celerinho já estava deitadão no gramado de boa, finalmente descansando. Eu tô um ano pra essa sessão da série, hein? O que foi? E daqui a um ano essa sessão aqui vai estar igual a sessão da série, vai caber mais bicho no lugar nenhum. E é que um ano deu um nesse reinado. Eu vi isso e aí eu pus uma habilidade na classe dela. Pra ela criar mais santuários. Ah, é. Vai passar! E aí? Quem quer ter uma Pokédex na mesa? O Rafa. Ah, eu sei. Ele passou pela Pokédex e ignorou. É? Aham. É. Eu lembro que tinha. Tava na mão do Vladislav. O bagulho dele ali. O cubo. Mas ele não tava lá. Mas devia ter pedido. Mas ele não tava lá. Tava sim. É que nem todo mundo. Nossa, você se colar da pra mim. Não, mas já ouviu falar no tal de Edir Macedo? Tem que mostrar interesse. Não tem problema, vocês têm que voltar pra batalha. Só que o Pokédex está lá te esperando. Bom, nesse momento vocês. É noite na floresta. O leão dorme. Eu esqueci o tripé. O leão dorme e todos vocês, obviamente, não estão dormindo. E cada um de vocês vai fazer durante a noite ao invés de ficar dormindo. Dormir. Aê! Ponto para o Celerinho. O que mais? Da hora que sempre eu começo, né? Eu sou o start do bagulho. Não, ele já falou dormindo. Tudo bem, mas começa com o gordo. Não, é porque eu, toda vez que eu alguém começa pra ali, ah, pra quem? Não, começa pra quem então? Não, mãe, então começa. Quem faz alguma coisa nas primeiras 4 horas? Então começa logo. Tô caminhando. Tô cantando? Não, nem segui o negão. Lembro, né? Filho da puta. Quer que mais alguém começa? Não. Tô caminhando, olhando pro céu. Você enxerga? Que agora eu tô enxergando. E vou olhando. Vou me perdendo em pensamentos. Andando, a esmo. Certo. Tranquilo. Conforme você vai andando, diversas criaturas vão passando por você. Enquanto passou um lesma gigante. Passou um caracol gigante. Né? Você vê diversas outras criaturas que vão passando. Algumas até ficam curiosas quanto à sua presença, vão até você, cheiram você. Um gato com asas de borboleta pousa na sua cabeça. Loca, fora. Aí cheira você. É, um gato com asas de borboleta. Ele cheira você, depois ele sai voando, pousa numa árvore próxima. E você vai tendo contato com o local ali. Durante sua caminhada, você passa por cavernas, você passa por riachos, tá? Você passa por bosques, campos floridos e gramados. Tá? Você não chega a ir até lá, mas você vê distante uma montanha com um pico nevado. Mas você não chega a ir até lá. Você vê uma montanha com um pico nevado. Você não vai comer isso. Não, não é uma montanha alta. Nem se compara com aquela que vocês escalaram. É uma elevação. As montanhas urbanas. Um morrinho dali de cima. Mas você vê um morro. Né, nevado, que dá pra chamar de montanha ali dentro. Tá? Que tem o pico nevado, pico congelado. Isso é curioso. Tem esse bioma aí. Quer dizer, não é um bioma, né? Aquela parte que é assim. Basicamente, todos os ambientes existem dentro daquele bolsão dimensional. É um continente porque não. Continente porque não. Você passa por uma plaquinha que está escrito Kantô, 10 passos depois uma outra escrito Jotô. Tá, eu volto nas Ilhas Laranja, então. Ok. Eu volto até o Riacho. Parece um Zumbate. Eu tô sem minhas coisas, né? Não. Tá com as coisas. Só sem arma. É, só sem. Você conseguiu controlar a sua forma? Sim, eu passei no teste. Só a Lisbeth que não. Você tá na sua. Você, e o Celerin que optou por ficar na forma trevosa dele. Sim, você. Tá, todo mundo com as coisas, certo? Menos as armas? Menos as armas. Ok, tá, suas coisas, menos as armas. Eu tiro minha mochila, eu coloco ela no canto, sento na beira do riacho, uhum. Coloco os pés lá dentro e tento iniciar com uma conversa. Certo. Com a única alma que ficou dentro de mim. Quer dizer, outra além da minha. Você entendia? Oi, então. Sim. Você está sentado ali. Sentada ali. Na beira do riacho. Ouvindo o rugido do riacho. E sim, o riacho ruge. Vai se fuder. Ouvindo o rugido do riacho. E você tenta fazer contato. Eu jogo o teste? Não, não precisa. Você entra, você está acostumado a meditar. Entra em concentração profunda, começa a meditar. Para tentar iniciar um diálogo. De que forma você tenta iniciar esse diálogo? Vazando! Aonde ele fica? Ele fica só aqui, ele fica nas profundezas, né? Seria que vai nas profundezas. Eu vou até. Lá no lago. Eu vou. Como se eu estivesse dentro de mim mesmo. Se eu tivesse feito a projeção astral dentro de mim mesmo. Eu vou até o que seria a beira do precipício, né? E ele lá no fundo. E. Falo com ele. Eu já ia fechar o olho. Acostumado. Não sei se você tá aí, se você me ouve. Eu demorei muito para poder enxergar, mas hoje eu entendo que assim ele fala sobre as criaturas e tudo mais. E talvez você seja a única parte boa que sobrou dentro de mim. E eu queria agradecer e pedir desculpas ao mesmo tempo por não ter percebido isso antes. Do que aconteceu, não sei se você está ciente, mas você tinha toda a oportunidade, né, todo o direito de sair daí. Não sei por que você ficou, mas agradeço, porque isso fez eu voltar aos meus pensamentos, aos meus princípios e tentar partir daqui pra frente, né? Voltar a ser e pensar aquilo que eu pensava junto com você e junto com o que você me mostrou, mesmo sendo uma criatura que temida, né? Incompreendida e muitas vezes associada como um ser maligno. Não sei se você me compreende, mas só queria mesmo agradecer tentar ser um pouco melhor. A gente não quer até que a van bate na boca, não bate na boca. Ainda estou um pouco confuso com tudo isso. Mas acho que daqui pra frente será um novo recomeço. Acho que daqui pra frente eu vou tentar ser mais como a água que está molhando meus pés agora. Lembro uma vez que um certo sábio passou por onde eu morava. E eu lembro das palavras dele. Quando ele falou pro meu pai que meu pai deveria ser igual à água, porque a água ela se molda tudo à sua volta. E eu acho que eu deveria tentar seguir esse conselho e me moldar as pessoas, as atitudes ao momento. E não me deixar levar. Bom, é isso. Você ouve aquele som. Lembra como se fosse o ronronar de um felino gigante, tá? Ecoando por todos os lados. E aí subitamente você vê aquele par de olhos surgindo na escuridão profunda de sua mente e vindo em sua direção. Um vulto cinzento emoldura esse par de olhos brilhantes, tá? Na forma de uma criatura um tamanho adulto seria extremamente assustadora, poderosa e avassaladora. Mas na aparência com a qual se mostra para você, só o que você sente é um desejo inato e até infantil de acariciar essa criatura, de tocar essa criatura. É a criatura de olhos grandes que vem na sua direção, movimentando suas patas, quadrúpede, como quem caminhasse, como quem corresse na sua direção. Mas ao mesmo tempo você percebe que essa criatura está flutuando, vem em sua direção e se choca com você. Quando se choca com você, tá? Você sente meio como que se a criatura desaparecesse dentro de você, como se vocês se unissem em uma coisa só. E aí eu não respondo para você com palavras, mas o que você sente são algumas sensações, algumas emoções que ela transmite para você. Você inicialmente sente calma e depois uma alegria quase eufórica diante das suas palavras. E aí você vê, sente como se essa criatura saísse de você, ela parando diante de você, observando você fixamente, olho no olho, e ela só fazendo assim com a cabeça, assentindo com a cabeça, como se concordasse com as suas palavras, como se aceitasse a sua confissão, como se pactuasse com você, tá? E aí você viu uma imagem se formando diante dessa criatura, diante de você, entre vocês duas. Parece que sai dessa criatura e para entre vocês duas, tá? Uma imagem, começa com uma esfera luminosa. Essa esfera luminosa, ela cresce, estoura diante de vocês e forma uma árvore. Forma a imagem de uma árvore. Tá? É a imagem de uma árvore seca, com as folhas caídas no solo, como se fossem folhas caducas de outono, e alguns frutos nessa árvore. Subitamente, esses frutos começam a encolher, se transformam em flores, as flores em botões, e os botões desaparecem. Ao mesmo tempo que as folhas que estão no chão começam a subir, se prender novamente em seus galhos, voltarem a ser verdes, encolher, reduzir o tamanho, tá? A voltar a ser pequenos brotos de folhas. Tá? Esse ciclo se repete umas 4 vezes aproximadamente. 4. Umas 2 vezes só. Se repete umas 2 vezes esse ciclo. E quando esse ciclo se repete e chega ao final e a imagem dessa árvore desaparece, você é banhada por novas sensações, novas emoções. Você sente uma dor cruciante. Uma dor que obriga você a cair de joelhos. Uma dor que toma conta de todo o seu corpo. E quando você cai no chão, sem existir essa dor, uma dor que te nega o direito de fazer um teste de constituição, quando você cai no chão, sentindo o impacto dessa dor inimaginável, tá? Você vê seu sangue esguichando dos seus poros. Ixi, não, jato de sangue aqui, outro jato de sangue ali, outro jato de sangue aqui, mais um jato de sangue. E esse sangue, ele forma diante de você uma poça. Conforme esse sangue é esguichado, ele é atraído por uma poça diante de você. Seu sangue vermelho, brilhante. E ele vai enegrecendo aos poucos, à medida que a dor vai aumentando no seu corpo, levando você quase à inconsciência. Quando essa dor passa, uma outra sensação invade você. Uma sensação de tristeza muito grande. Solidão. Falta de esperança. É o que invade você. Novamente, a dor vem até você. E se repete esse ciclo de dor e tristeza, dor e tristeza, dor e tristeza, dor e tristeza. E conforme esse ciclo vai se repetindo, ao seu lado surge novamente a imagem daquela árvore. E aí flores crescem na árvore, elas desabrocham, se tornam frutos, as folhas caem, os frutos, eles apodrecem, caem. Enquanto esse ciclo de dor e tristeza vai se repetindo em seu corpo. E então você vê esferas luminosas se formando ao seu redor. São 8 esferas luminosas que estão ao redor de você. Tá? E essas 8 esferas luminosas você não consegue distinguir forma. Não consegue ver nada dentro delas. Mas de alguma forma eles são estranhamente familiares. Até que uma dessas esferas que cercam todas elas cercando você, numa dessas esferas você reconhece a sua própria voz emanando dessa esfera. Então uma nova sensação toma conta do seu corpo. Você se sente com coragem e esperança novamente. E até uma pontinha de alegria brota dentro de você. Então tudo isso desaparece. A dor some completamente. As sensações que você estava sentindo desaparecem dentro de você, todas essas emoções. E você volta a ser somente a Toph. Diante de você está aquela criatura de olhinhos gigantes te encarando. E agora ela olha para você com lágrimas nos olhos. E com os olhos cheios de lágrimas, ela fecha os olhos e abaixa assim a cabeça. E vai se afastando de volta à escuridão, abaixando a cabeça, fazendo uma reverência para você. Como se alguém, se ela a venerasse, ou como se ela estivesse agradecendo a você. E ela vai se afastando para dentro da escuridão. E antes dela desaparecer de volta dentro da escuridão, se mesclar a escuridão do canto, do recôndito mais profundo da sua mente, a dor surge novamente e ela é quebrada abruptamente e uma sensação de alegria, de calma, de paz e de esperança toma conta de você. E a criatura retorna para a escuridão, seus olhos lacrimejando, e você tem até a impressão de ver um sorriso surgir naquela boca recheada de dentes pontiagudos. E a criatura desaparece. Não, posso falar alguma coisa, terminou? Tá com você. Se não tiver mais nada, eu vou falar, você desperta. Eu não sei qual é o seu propósito aqui, mas se você ficou por algum motivo. No fundo, eu sei que esse motivo é bom. Eu não quero que você fique mais na escuridão. Fique sempre ao meu lado. Quando você fala isso, se você ficou por algum motivo, você sente um calor tomando conta do seu coração, tomando conta do seu corpo todo, como se você recebesse um abraço de amigo. Pra ficar namorado, não. Ele tava no Rio ali. Quem disse que é namorado? É, só entra no Martinho. Pra falar a verdade, a letra dele sempre falou no feminino. Bichinho. Quê? Não, nada. É isso, a única coisa que fala é pra não ficar na sombra. Os olhinhos eles voltam a brilhar na escuridão. Vai ficar masculino. E aí você desperta. Volta a ouvir o ronco do riacho e a sentir toda aquela natureza ao redor de você. Só que você tá presa, Top. Presa. Fisicamente, falou? Fisicamente. Você tenta se soltar assim, você sente alguma coisa pegajosa assim, como se fossem teias de aranha. E aí você olha, tem uma imensa borboleta. Uma borboleta quase do tamanho de um cavalo. Ela tá enrolando você num casulo. E aí ela olha pra você quando você desperta e faz um barulho. E aí ela desenrola uma língua gigantesca assim, toca a sua testa e entorta a cabeça assim. E dá a impressão de que ela pisca os olhos pra você. Eu ainda não tô morto. Tem que estourar. Facilmente você consegue abrir aquele casulo de seda e vai se soltando dele, até que você consegue romper os fios e se libertar. Aquela imensa borboleta está pousada no chão, ela olha para você, ela é maior que você, está sentada, ela é maior que você, mais alta que você, né? Ela do alto, ela olha para você, olha para a árvore, olha para você, olha para a árvore, olha para você, olha para a árvore. Não tem nada na árvore, a não ser um casulo seco, velho, antigo, tá pendurado ali. Então olha pra você. Não, eu não saí dali não. Eu não sou daqui. E aí ela, quando você fala isso pra ela, você fala não, né? Ela bate as asas e sai voando. Emite um som estridente e sai voando e se perde na noite no firmamento. Ela tá com fome. Ela é feita de forma boleta também. Achou que eu tinha saído do casulo. Ela quer uma lagartinha e tinha saído do casulo. Acho que ela tinha saído do casulo, porque transforma você em casulo também, pra você virar uma linha de boleta. Essa amiguinha dela. Uma borboleta carnívora de Pangeia e queria te devorar. Eu fudei. Ela já ia ficar com seu pet já, você viu, né? Foi bonzinho. Trocou de dono e já mudou todos os animais, você viu, né? Os bichos já querem roubar todo mundo. Tá pensando o quê? Olha, uma menina cega dando suba aqui, vou roubá-la. Coisas de borboleta. Coisas de borboleta. Druida. Eu vou ficar ali. Ok. O que mais? Tô dormindo. Dormindo. Alejandro tá onde? Dormindo. Viria, onde você está? Não. Eu vou pegar a Alevandra. Não, tu vai pegar a Alevandra. Como assim pegar a Alevandra? Ué, que ela ficou branquinha, você quer catar ela? Eu vou chamar ela pra ela meditar comigo. Eu vou fazer as macumbas, né, noturnas pra ela. A nossa macumba noturna, Jeff, a gente vai rezar pra Glória. Por quê? Que sentido? O Gabriel sempre teve um elfo que indicasse pra ele o caminho dos seus estudos, né? Já faz um bom tempo que o Gabriel não tem mais o mestre, né? Faz um tempo que o Gabriel não é mais coroinha. E foi bem assustador pro Gabriel ter enfrentado o dragão lá, aquele orc. E ainda mais, tipo, e também acendeu uma preocupação, né? É, de ter lembrado, saber que foi aquele cara que cortou as orelhas daquele alfim que a gente encontrou naquela cidade. E só de pensar que esse cara é só um dos generais, da gente mais perigosa, bateu algo no peito, sabe? Não foi nem na bunda. E aí o Griel vai rezar então pra Glory, junto com a Levanda, pra pedir um mestre pra ensinar ambos, pra que eles possam melhorar nas artes élficas, pra que eles possam entrar seus inimigos. Aí durante a meditação, os dois desaparecem. Tô vendo que eu tenho que fazer um NPC novo. Não, que os dois desaparecem. Por causa do poder novo dele de correndo de Glory. Os dois não desaparecem. Tô levando pro herói. Você foi pra ali junto. Caralho, quando você chama a Levanda pra meditar, ela fala pra você: eu me juntarei a você depois, Guilherme. Tá bom, então sozinho. Muita coisa aconteceu comigo. Eu preciso ficar um tempo sozinha refletindo sobre tudo que aconteceu. Tá bom. Mas eu me junto a você pra orarmos mais tarde. Agora eu preciso ficar um pouco de tempo comigo mesmo. Então, segue o jogo, só que sem ela agora. Preciso me redescobrir. Saber quem eu sou de verdade. E aí a Levandra lá se afasta de você. E ela fica embaixo de uma árvore. Ela tá embaixo de uma árvore, mano. E aí ela tá sentada embaixo daquela árvore ali, né? Pensativa. Né? Ela pega, passa a mão assim nas flores próximas. Né? Tem uma outra flor, uma orquídea grande assim, toda colorida, né? Ela passa uma orquídea assim, algumas margaridas próximas. Ela leva a mão assim como quem fosse pegar uma margarida pra arrancar ela. Aí você vê ela bater na mão dela mesmo. Ela faz assim. Bom, meu, então, qual é a margarida ia bater nela? Margarida? Coró, joga. Vai jogar. A sangarida. Maravilha. E aí ela se corrige. Cada um, né? Tem a sua e fase, ela fica lá, pensativa. Isso. Qual dos dois quer ir primeiro, então? Não, eu já fiz a missão. Se ela foi, eu fiz a mesma coisa, só que sem ela. Tá, então a gente vai na sequência, então. Eu vou me aproximando dela. Fica à vontade. Fica escrito, né? Onde que a pessoa pode mudar isso? O que você quer falar? Na verdade, eu gostaria de ficar um pouco sozinho, mas. Tem alguma coisa importante? É um pouco importante. Não diga. Então, eu sei que aconteceu muita coisa com você nesse período que você. Estava bonita, né? Se fosse dizer, você renegou a Penélope e voltou ao segundo lado. Ela olha assim pro braço. E bota muita coisa nisso. Sim. Ainda mais depois do que aconteceu aqui. Nessa região. Eu não sei mais ao certo quem eu sou. As atrocidades que você viu, os orcos, os irmãos para mim que fizeram o bicho aqui. Fala um pouco mais alto, não estou ouvindo direito. Roncando, está atrapalhando. Cugindo, a atrocidade que os orcos e o povo da tormenta fez com o seu povo. É que tinha que ser, gente. Tormenta não, Aliança Negra. É. Também. Também não, só. É. Não sei. É, talvez não seja. Segue o rolo, segue o rolo. Perguntar se você está bem e ter voltado. Possamos dizer. Não, normal. Ter ficado diferente. Se você não cumprir com a missão, você não vai. E o que é estar bem, mãe? Até que aí. Sabe? Porque se você for sem ser a sua hora, você vai fazer isso, né? Não posso dizer. Isso, faz besteira. Está aceitando essa sua nova condição? Continuar rezando bastante. Sim. Você tem idade de cor assim, repentinamente? Aceitando, eu estou. Ainda não compreendo totalmente o que aconteceu. Eu estou confusa, perdida. E definitivamente isso não significa estar bem. Eu sei. mas eu também passei por isso. Na verdade, eu estou passando por isso. Pois vocês já sabem um pouco da minha história. E yeah. Suas transformações são mais estranhas que as minhas. Sim. E o mal que eu vou enfrentando dentro de mim, você sabe também um pouco, né? Isso. Mas eu temo por você, mano, porque enquanto, segundo suas palavras, eu estou, vamos dizer, me libertando da minha própria escuridão, parece que você está sucumbindo à sua. Vamos dizer que eu estou sucumbindo a mim. E sim que eu esteja aceitando essa minha nova transformação, minha nova condição. Dói o coração, né? Mas eu sei que para enfrentá-lo, eu terei que usar poderes que ele concebeu a mim contra ele. Tu tem que tomar cuidado para que esses poderes não me dominem. É mais forte, mas eu seria forte bastante para lidar com isso. E aprenderia a controlá-los. Espero que e hoje, a humilha de hoje é maravilhosa, né? Você tem que aprender. Para da vinha. A aceitar as suas novas condições. Jesus é a aceitar arte, né, o seu passado. E a gente não é nada sem. Você enfrentará ele. Ele está muito próximo. É muito... Como eu enfrentaria o meu passado. Um futuro bem próximo. Mais próximo do que o seu, acredito. Pois essa viagem é justamente para isso. É, essa viagem foi cheia de surpresas. Está sendo. Então não deixe de ser quem você é. Só pela manhã. Só por você. É, que nem vai ter missa. Por falar coisas pra você. Acho que é feriado, né? Vai te mudar. Eu acho que só vai ter. Pois a sua essência que vai te dar forças. O quê? Pois a sua essência é que vai te dar forças para enfrentar qualquer dúvida, né? Novamente. Deu fome. E vocês também se apelam na força, tá bom? Deu fome. O que eu fiz? O que aconteceu? Mas por mais que você não queira aceitar, eu acho que ele deve estar te procurando. Pois ele te mandou uma missão e até agora você não retornou. Eu preciso descobrir o que aconteceu. Preciso descobrir quem eu me tornei, quem eu sou de fato. Mas eu agradeço pelo seu apoio. Por mais estranho que isso possa parecer, eu agradeço o seu apoio. E de todos vocês. Justamente por vir falar com você, por não ter que você estava meio distante. Tudo que aconteceu com. Já que eu passei por coisas parecidas com você, possamos dizer que sejam iguais, mas eu passei por coisas parecidas. Eu acho que eu tenho experiências para te dizer. Obrigado. Enfim, eu não deixaria você pensar. Isso, né? Ok. A Alevandra, ela se levanta, ela vai dar uma olhada também, vai ouvir o rugindo e vai dar uma volta por aí também. Ok, Griel. Alguém mais? Dormiu. Só que ele não dormiu ainda. Só vai você. Acho que ela vai dormir agora. Ela vai brincar com todos os bichinhos dela. Ela vai nomear todos os bichinhos dela. Ok. Você começa a meditar, a orar para sua deusa, pensando profundamente nela, de todo o coração, com todo o vigor da sua alma. E aí você se sente estranho. Sente algo estranhamente familiar ao seu redor. Não, sempre fui lá pra brincar. Como se você estivesse de volta a Lenora. Como se você ouvisse novamente o som das vozes das crianças élficas correndo de um lado para o outro nos corredores dos palácios, ao redor das muralhas de proteção. E aí, como se você estivesse quebrando sua concentração, Você abre ligeiramente os olhos e percebe que você não está mais no lugar que você está. Você está numa gigantesca floresta que te cerca. Assim como aquela dúzia de crianças élficas que estão ao seu redor olhando para você. Crianças élficas. Quando você abre o olho assim e você vai dar a primeira piscada para ver se você está realmente acordado, você sente um cutucão no seu olho. No olho? No olho. Alguém cutuca o seu olho. Tum! Um graveto cutuca seu olho. Ai! Quem é? E aí você ouve uma das crianças élficas: ele morreu? O outro: não, ele falou, ai, olha, ele tá vivo. Por que vocês cutucaram meu olho? A gente achou que você tava morto. Você tava aí com os olhos fechados. Tá tudo bem? Quem é você? Eu sou Griel, quem são vocês? Eu sou Astur, aquele é Ratash. E aqueles são nossos outros amigos. Astur e Ratash? Sim. Onde estamos? Na floresta. Eu vou tocar uma árvore. Ok, você tocou a árvore. Você sente a árvore viva, vibrante. Que floresta é essa? É a floresta que fica perto do palácio. Eu conheço. Que palácio? O palácio da nossa deusa. Ah. Eu tenho religião. Eu entendo essa mitologia da floresta. Você falasse alguma coisa ou não? Você sabe, as lendas dizem que existe um palácio de Glórien no centro de New Vession, no reino da Deus dos Elfos. Vocês estão aqui há quanto tempo? Uma meia hora. A gente chamou você não respondeu, achando que você tinha morrido. Eu estava sentado aqui há meia hora? Ficar com isso aqui. É? Estranho. Vocês podem me dar água? Claro. Aí uma das outras crianças que está um pouco mais distante te vem, tira um cantil e dá água para você. Sem molhas? Não quero ser. Vocês podem me levar até o palácio? Eu não sei. Eu não sei se você vai poder entrar lá. Fala isso, chegou uma criança nova aqui, um tal de Oris? Não conheço nenhum. Eu achei que ele tinha vindo pra cá. Não, aqui não. Vocês viram? Pra onde o pessoal vai quando chega aqui? De geral? Palácio. E você só tem crianças fora do palácio? Mas alguns não vão pro palácio, tem alguns que aparecem de nada assim, feito você. Ah, é? É. Isso acontece então? Acontece. Quem que aparece aqui? Muita gente esquisita aparece. Quem, por exemplo? É muito comum acontecer isso? De vez em quando aparece. Qual o nome de algum deles? Eu não sei, não fico falando. Minha mãe falou pra não falar com estranhos. E eu tô falando com você. Eu tenho que ir embora. Mas você é elfo também, você não é estranho. Não é elfo vindo pra cá? Sim. O que eles vêm fazer? Eu não sei, eles aparecem. Alguns vão embora, alguns ficam. Outro dia veio um lobo gigante. Um lobo gigante? Muito grandão. O que ele vem fazer aqui? Ele apareceu, aí a gente brincou com ele. Depois vieram buscar ele e levaram ele embora. Caralho. Quem veio buscar ele? Acho que eram os amigos dele. Era um urso? Não. Quem era? Eram elfos. Elfos? É. Quem é? Vocês sabem que vocês são elfos? Vocês podem me levar até o palácio? Tá, vamos lá. Vamos lá. Cronômetro 30 minutos aí. Ele tá 30 minutos no palácio? Não. Deixa de saco. Eu vou dando olhada em tudo, Jeff. Sim, eu tenho muitas bolinhas. Tudo bom? Deixa eu ver esse taco de bolas. Só cabe seis. Tá, né? Falando, cada um com seis. Como assim só cabe seis? É, que história é essa? Quando você tirou essa informação? Pokémon. Não, não quero saber. Não, é Pokémon, sabe? Fala, tu levar seis. Que susto. Que susto. Que susto. Você é só cabe seis. Geralmente, quando você fala cabe, é porque você coloca em algum lugar. Assim. Bolso. No bolso. Essa água não é com sentido das Pokémon, não? Não, tá errado isso aí. Só um pouquinho de monstro, não tem nada de bolo. Tem certeza? Tem, na verdade ela tá quase sem bolhas, mas tá com gosto de bolhas. Isso aqui é água homeopática. Você pega uma garrafa de água com bolhas e coloca água normal. Depende, você quer aquela com bolhas? Ah, com bolhas. Entendi. Recentemente, aí. Isso aqui é água homeopática. Porque não tem bolhas. Então, está com gosto de bolhas. Entendeu? Ô louco, quando ele abriu fez mó bagunça. Não é? Já tá sem bolhas, mas com gosto de bolhas. Tá com gosto de sal, Rafa. Lamento desfazer sua. Sal? Sal. Quer fazer soro, esqueceu de soro. Vai dar açúcar, só tacar no sal. Ah. É pra fazer tá o soro caseiro e botar no sal. É água homeopática. Ela não tem mais o gás, mas ela ainda continua sendo ácido carbônico. Tem menos sal do que muita água que não é com gás. Também é verdade. Primeiro sal que é a água metropônica. Também é verdade. Posso usar só eu não quero, não. Eu tomar na garrafa. Você quer tomar essa com bolas? Eu ia tomar essa, pela verdade. Você liga pra gosto de bolas? Eu vou tomar na garrafa, se quiser. Não. Que isso? Que isso? Vamos voltar pro RPG? Vamos voltar pro... Que isso que isso não é RPG? Ele tá vendo o palácio. É. Palácio do banco. Aí tá proibido lá. Elfos não podem entrar. Elfos vivos, pelo menos, não. Depende de que ano que é. Só lobos podem entrar. 2 minutos, Ariel. Agora eu posso entrar. Ai, caralho. Não tem música hoje? Hoje não, Rafa. Se alguém quiser colocar uma musiquinha via celular aí, pode pôr. Nossa. Não vale música da Disney. Não, vai malandro. Aí é seus gostos, né? Ninguém que tá querendo, mas. Ok. Gabriel, as crianças vão conduzindo você por entre a floresta, tá? E conforme você... Isso, eu ia colocar uma dessa mesmo, Rafa. Conforme você vai caminhando, você vai olhando o ambiente ao redor e você percebe, no meio daquelas gigantescas árvores que crescem ali, árvores que atingem cerca de 1 quilômetro de altura, árvores muito, muito grandes. Você vê completamente mesclada àquela floresta gigantesca que te cerca, você vê que existe uma colossal metrópole ali. Tá? Você vai olhando ao redor e você vai ver diversos outros elfos passando por corredores naturais formados pelos troncos das árvores, curvados magicamente, tá? Para que as copas se encontrassem, tá? Formando corredores naturais. Todo o ambiente ele é iluminado por luzes mágicas coloridas. Tá? E você vê diversas escadarias formadas pelas raízes e galhos das árvores, moldados por mágica, formando escadarias em espiral, que levam até as copas das árvores, onde você vê verdadeiras ruas e avenidas formadas pelos galhos das árvores se sobrepondo e se entrelaçando, por sobre os quais uma infinidade de elfos circulam ali. É uma atividade plena de uma grande cidade, realmente. Tá? Conforme você vai indo com as crianças, E aí você nota que as árvores elas vão ficando cada vez mais esparsas, tá? Umas das outras. Você chega num ponto em que existe uma grande muralha diante de vocês, tá? Uma muralha erguida de forma natural a partir do próprio solo. A impressão que dá é que a Toph chegou ali, levantou a muralha, tá? E ergueu uma muralha feita de terra e pedra. Porém, essa muralha feita de terra e pedra, tá? Ela é ricamente trabalhada, decorada com joias preciosas, tá? E se mescla a natureza ao redor, se funde com as árvores, tá? As árvores elas brotam de dentro dessa muralha também, tá? E atrás dessa imensa muralha você vê uma torre gigantesca, cujo pico atinge quase que a altura das nuvens. Tá? Imediatamente quando você olha para aquilo, tá? Aquela torre espiralada, feita de marfim e cristal, tá? Os materiais se mesclando, se juntando na mais perfeita harmonia, você imediatamente se lembra das histórias que você ouvia os clérigos de Glória contando quando você ainda estava em Lenore, tá? Você se lembra o nome daquele local. É a Torre da Harmonia, a morada da deusa dos elfos, a morada de Glória. Foi. E aí vocês chegam diante dessa imensa muralha de terra, pedra e vegetação. Tá? Os garotos, eles apontam para você uma entrada a cerca de uns 200 metros de onde você está. Tá? Eles apontam um imenso portão e dizem para você, é lá que entra, para entrar no palácio. É lá que entra, então? Sim. Quantos elfos tem por aqui dentro da cidade? Você é louco? Você acha que eu vou ficar contando? Você já ouviu falar de Ouroviento? Será que ele está aqui na cidade? Ouro quem? Ouroviento. Ah, eu não sei. Você fez essa pergunta difícil, tio. Tem alguém que saberia me dizer essas perguntas? Ah, pergunta para um guarda ali. Então, muito obrigado por vocês terem trazido até aqui. Faço uma reverência para eles. Né? De nada. Seu caminho. Paz de glória esteja com você. Eu respondo adequadamente. Respondo adequadamente. Paz de glória com você, adequadamente. Ah. Você caminha em direção ao portão. Tá. Eu tô armado ou algo assim? Tá, você tava armado lá embaixo? Eu tava com os equipamentos, né? Então você tá com os equipamentos aí. Ok. Você está armado. Aí você vai chegando diante do portão. E aí você vê, são 6 guardas que estão vigiando o portão. Todos eles vestem armaduras feitas de cristal, tá? E esse cristal ele é combinado com ramos de árvores, suas armaduras parecem vivas, tá? E no peito das armaduras deles, vocês veem, você vê, né, o símbolo sagrado de Glória. Todos eles armados com espadas longas e finas em suas cinturas e portando também lanças. Eu chego, faço uma reverência para eles. Tem sol? Sol? Tem. Você olha no céu um sol meio triste, meio melancólico brilhando. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmão. Eu gostaria de saber onde eu posso. Eu gostaria de localizar as pessoas, ver se elas estão aqui nesse reino. Como eu posso fazer para encontrá-las? Você é recém-chegado? Sim. Ou você vive em outra área? Como que eu não vi? Então, você vive em outra área. Ah. Eu acho que eu vivo em outra área. Ah, certo. Claro. Só pra ficar claro, o que você quer dizer com vive em outra área? Em outra área de New Vestion. Ah. É que na verdade eu não. Eu sou um recém-chegado, só que eu acredito que eu não vou ficar aqui. Eu acho que eu vou ter que voltar. Ah, sim. É muito comum isso. Eu lamento por sua perda. Mas nem todos são agraciados com a bênção da ressurreição. Mas se você deseja encontrar seus amigos e seus entes queridos, eu vou conduzi-lo até quem pode lhe dar a informação. Oi, eu tenho que ir. Muito obrigado. Porém, eu devo adverti-lo. Não se assuste Não se impressione caso você descubra que seus entes queridos não estejam aqui. É bom que você já se prepare, irmão, pois muitos do nosso povo não vieram para cá quando pereceram. Eu sei. Muitos sofreram uma terrível maldição. Tem chegado mais elfos nos últimos tempos? Sim. Eu achei que não estava ali mais nenhum. Não, muitos de nosso povo ainda chegam aqui. Menos mal. Eu achei que já tinha ouvido dizer que os elfos não estavam mais um para esse reino, sabendo para outro. É exatamente isso que aconteceu com muitos de nossos irmãos. É sobre isso que eu estava lhe advertindo. Bom, fico aliviado que alguns de nós ainda pelo menos consigam vir até esse reino. Sim. De certa forma, um alívio. Sim. E por mais que você tenha pessoas de quem goste lá em Arta, aqui você está no lar de seus irmãos, no lar de nossa mãe. Vocês estão aqui há quanto tempo? Muito tempo. Muitos séculos. 23 séculos, eu não lembro exatamente quantos anos agora. Vocês sabem o quanto são Helenói, né? Sim, com certeza. Essa é a grande causa da melancolia atual de nossa deusa. Eu também venho pra cá porque eu busco algum tipo de indicação, algum tipo de orientação, porque eu estou indo a rumo a Lenore nesse momento. E as coisas que eu tenho visto lá têm me abalado profundamente. Você está indo? Para Lenore. Eu atualmente estou lá, eu falo mais ou menos onde eu estou na floresta. A situação lá continua terrível, certo? Sim. E você está indo para lá? Estou. Eu vi muitos dos nossos irmãos presos por magias e pelo mal. Ai. Qual que é a fala do teu falar lá com o Barroso? Do julgamento? Eu vi pitadas de mau caráter e com sadismo no Rei de Glória no Ragnar, feito por Ragnar. Sim. Eu digo que muitos dos nossos não puderam chegar aqui, pois suas almas ainda estão aprisionadas a seus corpos, não temos sofrimento. Sim, eu ouvi muito isso. Aí eu vi a mãe, eu esqueci de novo. Deixa eu ligar e falar pra ele. Pra ver se ele perdi, pelo menos. A propósito, qual é o seu nome, irmão? Griel. Griel? Edileal. Edileal. Qual do Real você fez? Isso, mas o primeiro foi. Certo. Eu já deixo o seu? Eu sou o Gridman, o alvo. Gridman, o alvo, joga história. Gridman, o alvo? É. E o sol não tá com medo, são os o alvo. Por que o alvo, né? Porque quando eu morri na guerra. Eu tinha uma tatuagem de uma boca. Isso é a marca de nascença. Os caras ficavam me zoando. Os caras ficavam brincando de acertar. Colocavam um papelzinho de pau nas minhas costas. 37. 37? Não, 27. Ainda assim tá bom. Quando ele fala o nome dele, um arrepio percorre sua espinha. Ele é um dos grandes heróis do passado da raça élfica. O que ele fez de grande assim? O que ele fez de grande? É. Ele foi um dos grandes navegadores que conduziu o povo élfico por através dos mares celestiais até o reino de Lenoria, até a nova casa dos elfos. Eu na hora já faço uma reverência maior ainda, tipo, japonês, né? Tinha sido 30 graus, agora foi 45. Ok. Seus feitos. Gridman. Seus feitos de percorrer os séculos. A sua liderança, a sua maneira que você guiou o nosso povo, ainda lembrado. Só seguir a vontade de nossa deusa. É o que tentamos fazer sempre, não? Sim. Vem, acompanhe-me. Vou lhe mostrar o lugar. Aí vocês entram na tal da Torre da Harmonia. De fato, tudo ali dentro está em perfeita harmonia. Mais que um reino aí, justo? Porém, é um lugar um tanto quanto vazio e triste. Tá? Você vê poucos elfos percorrendo aqueles corredores. Tá? Você chega num local que é uma imensa biblioteca. Parece uma imensa biblioteca. Pega um livro aí. E você vê alguns elfos trabalhando, usando magia para puxar assim das paredes alguns pergaminhos, desenrolar magicamente os pergaminhos flutuando diante deles, tá? Cruzarem os braços, olharem os pergaminhos assim, lendo-os rapidamente, fechá-los magicamente e guardá-los nas prateleiras. Eu comento com ele. Ele chega com você, próximo desses elfos, né? E fala para eles: por favor, irmãos, temos um recém-chegado aqui. Um deles vira para você. Bom, seja bem-vindo aos reinos de nossa deusa. Muito obrigado. E aí ele se vira assim. E aí ele puxa um pergaminho e vem na direção dele. O pergaminho se abre. Ele faz assim, vem uma pena na mão dele. Por favor, diga seu nome. Griel Edilerel. Griel Edilerel. Qual a data de sua morte? Ele tá achando que você morreu. Eu ainda não morri. Ah, perdoe meu engano. Ele faz assim, tipo, apenas desaparece. E ele faz assim, o seu nome desaparece do pergaminho. Ele enrola o pergaminho e guarda o pergaminho no lugar. É só um visitante temporário, então? Sim. Ah, é, desculpe. Isso não tinha ficado claro pra mim. Pra ninguém. Eu pedi uma orientação agora e ela me trouxe até aqui. Bem, ele procura alguns amigos, alguns parentes. De fato, eu achei que ele tivesse partido de Arton para se juntar a nós definitivamente. Eu acredito que os desejos de Glory para que eu realize em Arton ainda não acabaram. No momento que eu terminar as minhas missões, eu venho para cá. Que seja feita a vontade da deusa. Bem, diga os nomes de quem você gostaria de encontrar. Papai, não lembro o nome de papai. Era tudo que eu transduiu, né? O nome do papai. Transduiu. Transduiu, é real. Não, peraí. Transduiu é o pai do Legolas, cara. Eu, mas eu lembro, eu lembro o nome da mamãe. Mamãe é Legoriel. Legoriel. Papai, eu não lembro o nome do papai. Mamãe não tá aí, né? Não, mamãe tá aí. Mas papai, eu não lembro o nome de papai, não. Eu tenho o nome do papai anotado, mas tá no outro caderno. Tá, então, papai. Ok. E... Eu procuro o Zé de Lerrel. É. Faz uma busca pra família. Você não tá lá. Desculpa. É, eu também. Pessoa consciência. O meu tio também morreu na. Morre grilo. Na queda de Califor. O. Edilerel. Euvianto. Edilerel. E chegou há pouco tempo, mas eu gostaria muito de conversar, pelo menos dar um último abraço na Miranil. Eu não sei o sobrenome dela. E no Oris Folhas Verdes. Está certo. Como você faz isso? Ele se vira, e aí você nota ele em concentração profunda, os olhos fechados, murmurando um feitiço, e aí você vê que enquanto ele conjura o feitiço, ele pronuncia o nome de seu tio. E aí ele abre os olhos, a mão dele se move, quase que involuntariamente, enquanto ele olha pra você. Encontrei o seu tio. E aí puxa um pergaminho da parede, o pergaminho vem flutuando até ele, ele abre. Tá? E aí, olha, aqui ele está. Ele veio para cá? Sim, está aqui. Onde eu poderia? É uma entrar? Felicidade. Sim, muito. Muito feliz. Certo. Inclusive, irmão, essa sua habilidade é muito interessante. O quê? Essa sua habilidade de leitura rápida, de buscar os pergaminhos assim. Se Deus a te agraciou grandemente. Sim, é uma grande bênção isso. Acredito. Mas sim, demandou muito estudo para consegui-lo. Acredito que sim. Infelizmente, eu nasci já na época final da nossa glória de Eleanor. Nem diga isso. Iremos restaurá-lo um dia, se a glória permitir. Que assim seja. Mas eu só acabei sendo treinado mais nas artes marciais. Não sei muito bem essas magias que o nosso povo fazia. Certo. Puta, fugiu o nome. Alvo. O Alvo. Como é que é o nome do Alvo? O nome do Alvo. Eu não tenho essa magia ainda, então demora. Nossa. Gridman. Hã? Gridman. Que Gridman? Gridmir. Hã? Gridmir. Gridmir. Ele chega perto do bibliotecário, né? e fala: por favor, me dê a localização. Levarei nosso irmão Breu até o tio dele. Ele é assim, pois não. Tá? Faz uma outra magia, vem voando uma folha de papiro, né? E lhe anota certinho. E fica flutuando ali a pena e o pergaminho. Tá? Fecha, guarda, né? E transduiu. Vai ser isso mesmo. O pai do Legolas é Tranduil. É, todo mundo zoa chamando ele de Tranduil. Mas não é esse o nome do pai do Will. Tranduil. Eu procurei aqui, tá no meu back, mas não escreveu. E aí, puxa. Eu vianto. Não, não vai ter. Não coloquei. É o prelúdio. O prelúdio não vai ter. É, eu acho que não coloquei o nome dele. Depois. O prelúdio foi o Jeff que fez. Foi o nome do próprio pai. Depois eu pego lá. É Snow, se você não vai. É Snow. E aí ele vai, ele se concentra. Fala o nome do seu pai. Você tá sem pai, né? E ele abre os olhos. Ele não está aqui. Ele fala, tá órfão. Eu sinto muito. Seu pai não está entre nós. Eu não imaginava isso que acontecia. Está vivo. Ele não tá vivo. Vai pra qualquer outro plano. Não, vai pro reino de Ragnar, vai, vou falar a verdade. Imagina isso poderia ter acontecido. O que seu pai fez, né? A maioria dos que morreram pela mão dos caras foi tudo pra Ragnar. E ele só morreu na mão do general lá, cara. Ou ficaram decorando alguma torre. É pra Ragnar ainda. Ficaram sendo chafariz. Pô, conheci aquela teta ali. Mamei naquela teta. Esquerdinha, minha família. Sinto muito. Seu pai não está entre nós. E Mianil e Ulisses estão. Isso é certeza. Sim, aqui está a localização de. Ah, tá, que eu dei na mão de cor. Mianil. Ah, e aqui está a localização de Oris. Oris também. Aqui está, irmão. Aí ele pega o papiro, sim. Ok, vou levar até eles. História. Muito obrigado. Eu quero tentar lembrar o nome de alguns dos maiores guerreiros de Lenore. De alguns dos maiores guerreiros de Lenore? Murilin. Murilin. Tá, deixa eu pensar num nome bem fodão, né? Eu não preciso nem jogar, não vou saber esse cara aí, vou conhecer. Não, você não precisa jogar nada, você lembra o nome de muitos elfos famosos. Tá? Cite um feito histórico. Inventa o nome, você. Maior cocô gigante. Maior cocô gigante. É, maior cocô gigante eu achei estranho, mas. Diga quem você quer. Ai. Encontrar. É o personagem do Gimli. Hã? Gimli. O Gimli? É. Que era um ranger muito famoso, que ele segurou por muito tempo uma das torres sul, a sul de Lenore, um ataque muito forte dos goblinoides, sozinho ele conseguiu matar mais de uma mulher de goblinoides. Sim. Essa é uma batalha muito importante na Infinita Guerra. Rechaçou uma das grandes investidas dos hobgoblins. Antes de se unirem na Aliança Negra. Só é uma referência pra ser um álcool. Gimli, escudo inquebrável. Está aqui. E esse deve dar o endereço dele também? Claro. Poderia me dar o endereço dele também. É fácil stalkear as pessoas aqui, né? Essa coisa de chorar, a habilidade dele. Que todo mundo tem sua casinha. É o nosso lar. É o nosso lar. A casa é minha vida. Não, minha casa é minha morte nesse caso. Agora eu entendi porque que nego vende terreno no céu aí, ó. Você tem uma organização desse jeito. Ok. O Gridmere pega todos os endereços. Vamos? Vamos. Me acompanha. Eu sei que você está maravilhado com todo esse lugar. Mas. Vamos encontrar os seus entes queridos, então. Ah, uma última coisa, antes que a gente saia daqui. Certo. Você sabe, então, do que aconteceu com os nossos irmãos, que estavam presos nos nossos corpos? Sim. Eu não tenho conhecimento de nenhuma magia, nenhum feito que possa liberar a alma deles. Alguém aqui teria esse conhecimento? Infelizmente não. Não tem nenhuma maneira. Se eu tivesse, nós já teríamos feito isso. Mesmo. Mesmo contra a ordem natural das coisas, contra a vontade de nossa deusa, já teríamos feito isso. É que eu me encontrei com várias dessas corpos. Eu queria libertar a alma deles e dar um descanso. Só que eu não sei como fazer isso. Infelizmente isso está além do nosso alcance. Não vai pular a quest não. Cara, vai pular a quest principal, tipo, tá fazendo secundária. Sem intervenção de vida. Vai pra quest já, né, mano? Acho que tudo bem. Cara, vai pra quest, mano. Sabe qual vai ser a próxima intervenção divina? Eu quero os livros aqui, filho da puta. Estamos há dois dias sem. Bom, não custa tentar, né? Não custa tentar, não, tenta aí. Parece que é o Almir tudo estropiado. Caralho, velho. O Thor tava lá. Uma última. Por que ficar aí, viu? Não deu certo. Uma última coisa. O bibliotecário, ele fala o nome dele? Não. É. Senhor. Pois não. Eu estou numa missão, indo a Telenor para encontrar um livro específico para salvar a alma de um conhecido meu. Só que você. Não sei se você esteve lá em Menor nos últimos 7, não sei como é que tá, mas a biblioteca de Menor é imensa. Se você pudesse me ensinar como é que você faz isso para buscar um livro específico, ajudaria muito a minha missão. Claro, seria um prazer. Eu adoro ensinar as coisas. Depois então eu vou entrar, mas depois eu voltarei aqui. Será um prazer. Eu voltarei. E eu espero demorar muito tempo para adicionar o seu nome aos meus escritos, Briad. Bom, eu também espero. Eu espero que eu ainda possa fazer muitas coisas por glória, antes de vir até aqui e fazer parte desse reino maravilhoso. Mas primeiro eu quero tentar melhorar a vida dos que estão em Arkham. Sim. E quem sabe salvar as almas dos que foram por dentro de outros aí. E nunca duvide do poder de nossa deusa. Isso não mais. Alguns até duvidam. Alguns até voltam as costas pra ela. Quem faria mal pra ela? Mas ouça as minhas palavras, Briel. Não deves jamais duvidar do poder de nossa deusa. Duvidar do amor dela por nós. Perder a fé e esperança nela. Em nossa raça. Com tudo o que aconteceu a nós, com a derrota que tivemos em Lenore, devemos aprender e nos fortalecer. Foi um golpe muito duro para todos nós. Principalmente para a nossa deusa. Nós devemos aprender com os nossos erros do passado e nos fortalecer com eles. Mas nunca duvidar de nossa capacidade. Mesmo diante dos maiores perigos, mesmo se enfrentares a alma mais negra de todas, jamais duvide. Muito obrigado. Pois as bênçãos de nossa deusa são capazes de chegar mesmo ao coração mais escuro, mais perdido. Qual é seu nome? E eu vi isso com os meus próprios olhos antes de vir pra cá ainda. Qual é seu nome? Meu nome? É. Laureline. Ramo de Carvalho. Alma de Carvalho? Ramo de Carvalho. Eu conheço ele já. Ele lembrou o que foi. Joga história. Conhece. 26. Conhece não. 26? É. Mas era obscuro. Você não conhece. Tem que criar um nome pra mim também, não tem um segundo nome, né? Tá, você conhece. Você não tem de Leréu, caralho? Não, não. Você lá, você, Flor da Arábia, não sei, tem que ter um. Flor da Arábia. Tem que ter um. Você tá ligado ao Carvalho. Flor da Arábia. Flor da Arábia. Flor da Arábia. Devia ser flor do deserto. Flor da Elite. Morango do Nordeste. Grião morango do Nordeste. Garota de Panela. Conheço, né? Você conhece Laureline Ramo de Carvalho. Ele é um dos grandes mestres clérigos druidas de Lenoren. E era responsável pela educação dos elfos jovens. Reverência 45 graus aí de Roma. Tá. Laurelin Ramo de Carvalho, ele era um elfo que gostava muito de iniciar as crianças nos ensinamentos. É isso. Iniciar as crianças. Iniciar as crianças. Nem batizado, eu sou direito. O Diego te iniciou daí, no, no caminho do conhecimento. No caminho da religião. Tá? Laurelin era muito famoso pelo cuidado que ele tinha com as crianças. E era costumaz ele ser visto sendo seguido por uma legião de pequenos infantes que aprendiam com ele e que deixavam os palácios de vidro, de pedra e cristal da cidade de Lenoren e iam com ele até os bosques, sentavam-se diante de enormes e frondosos carvalhos para aprender as lições de sua deusa. E você chegou até a aula. O quê? Você chegou até a aula com ele. Eu cheguei até a aula com ele? Sim. Caralho. Como você vai ser iniciado por ele? É, porque o tanto que ele faz, tem que aparecer clérigo com alguém, né? Porém, você não reconheceu na forma como ele está agregado. Ah. Porque o Laurelin Ramo de Carvalho que você conheceu era um velho de cerca de uns 1.500 anos. Ele era bem velhinho. Morre aí então. Então, se você reconheceu ele, já uma reverência aí 60 graus aí. Uhum. Agora eu me reconheço. Laurelin. Eu cheguei a ter aulas com você já. Eu era filho de. Fala o nome de um cara. Falou de novo, ele procurou o nome do cara. Falou da mãe. Você trabalha? Vai que ele conhece a mãe. Você trabalha? Não, não, você segue os ensinamentos até hoje com o Ranger. Por exemplo, quando o cara já tá no trabalho, ele presta atenção. Que você sim, fala. Me lembro do seu pai. Garoto travesso ele era. E me lembro de você também. Eu mal lhe reconheci, você mudou bastante. Durante gerações e gerações treinado elfos eu tenho. É o Yoda. É tipo o Yoda. De Lenoren, realmente. Durante gerações e gerações treinado elfos eu tenho. Mas você está muito diferente. Você também. Se tornou um belo rapagão. Eu não reconheceria se não tivesse me dito seu nome. Se não tivesse emprestado minha memória. Quer relembrar as iniciações. Você também, eu quase não reconheci, você está muito diferente. Sim. Quando eu lhe conheci, você já estava no fim dos seus dias. Exato. Mas eu ainda vivi muito tempo depois. Muito tempo. Presenciei a queda. A terrível queda do nosso lar. Me refugiei no continente norte. Com os poucos pupilos que eu pude levar comigo. Antes de eu finalmente deixar o mundo, eu tentei transmitir a eles todos os meus ensinamentos. Que lugar da pandemia de Chai que você estava? Eu fui para um reino muito frio. Um reino florestal. Muito belo. Que lembrava, inclusive, as nossas matas de Lenoren. Samurdia? Não, não. Muito mais ao sul. Um reino que fazia divisa com as montanhas congeladas. Um reino cujas árvores possuíam. Hoje já quase nem existem mais essas árvores. Ah, Tola. Mas cujas árvores possuíam madeira negra. Conheço. Sim, o reino de Tola. Achei que você teria ido para Volcário, onde a maior parte de nós estamos agora. Passei por lá. Mas. Eu senti um chamado de minha deusa. De nossa deusa, que me conduziu até um outro lugar para cumprir uma última grande tarefa antes do fim de minha vida. Meus pupilos eu levei comigo, eu os treinei E eles se saíram bem. Tenho certeza que hoje eles devem estar crescendo e seguindo fielmente os ensinamentos de nossa deusa. Quem eram eles? Ah, eles eram vários. Doze crianças, não é aquele que eu fico dando nominho agora, né? Agora. Ele falou, conhece alguma? Ele falou os nomes, você não conhece nenhum. Só pra. Vai que ele fala, tipo, não fala de Indir, né? Pode não, ser. Não tem Indir. Indir já era velho nessa época. Bom. Já era, tava na peluda já. Muito obrigado por suas palavras. Sou muito apenas. Eu entendo o que você disse. Eu já cheguei a perder a minha fé em glória por um breve período. Eu acredito que é atualmente, do jeito que as coisas estão em Arca. Que profissão você seguiu? Eu sou um desbravador da natureza. Eu mantive, mantive meus ofícios que eu tinha quando eu era jovem. Você perdeu a sua fé? Por um certo tempo. Chegou a perder até os seus poderes? Não. Não. Bem, sobre a casa não foi tão grave. Mas eu cheguei perto, eu fiquei tentado por Nimbus um certo período do tempo. É o caos tentador. Principalmente para aqueles que viram os horrores de nossa terra. Alguns se voltam para o caos, outros se voltam para a morte, e há outros que se voltam para as trevas. Sim, eu conheci um pouco de cada um deles. Mas eu já recuperei. Inclusive, o nosso maior guerreiro se voltou para as trevas. Parou? É, então. Foi uma pena. Mas em meu último encontro com ele, eu vi um fio de esperança. Uma pequena semente foi plantada em seu coração. Eu acho que essa esperança já se foi, meu irmão. Não tema, não duvide. Eu sei qual dúvida você está falando. Pois essa esperança foi plantada por alguém que estava como você já esteve. Desesperançoso. Sem fé. Uma elfa? Um elfo. Um elfo? Um dos nossos irmãos. Então, ele é saidinho esse meu coração. Pois foi ele, passando por uma terrível provação, que conseguiu plantar no coração de Bertorão uma nova semente, que eu espero que floresça algum dia, em breve. O nome deste elfo era Lucano. Lucano? Sim. Eu conheço ele já. Ah, sei lá, joga um D100 e fala um número. Se você acertar um número, vocês se esbarraram, Lenore. Fácil, 42. Mazinga. 42. Ô, Jeff, na verdade é 24. Ah, é verdade. Posso inverter um D100 pra um D10? Mas nunca que você vai fazer de novo. Nunca. Eu quero... Posso inverter um D100 pra um D10? Não. Por isso que eu sempre inverto... Ah, porque o D10 já não estava mais ali. É que foi tão bonito isso aqui, cara. Por isso que eu sempre jogo o contrário. Você joga de lá pra cá. Não conhece, Lucano. Caralho, eu gelei o fogo, eu achei que tinha acertado. Quase, hein? Quase. Foi enviada sempre a resposta. Hoje ele se tornou um dos maiores servos de nossa deusa. E sua fé agora é inabalável. Estranho, eu nunca ouvi o nome dele. Só porque virou NPC. Ah, deve ser porque ele não era nativo de Lenore, hein? Era de onde? Já nasceu após o expurgo. Ele é novo, então? Sim, bem jovem. Bem jovem? Ele era novo. E muito belo. Pena que era belo demais pra mim já. Zé, qual que era o nome do elfo? Não é aquele elfo lá que estava no refúgio. Aquele elfo que estava no refúgio, estava restaurando a esperança pessoal. Morion. Morion. Morion é nome de vilão. Né? É, nome de vilão. Então não é Morion, beleza. O vilão é só alguém que não teve sua história contada. É. Viu, ele tem nome de vilão. É, vou contar a história dele. A gente mata e depois chora com a história dele. Mas perde todo mundo. Foda-se a história dele. É. Espero que eu encontre ele ainda. Enquanto meu frango. É possível. Enquanto meu frango. Ele está fazendo grandes feitos ainda lá embaixo. Não sei se... Bom... Você não lê a Gazeta todo mês, fica de boa aí. Tá, agora eu não ouvi nenhum desses fatos, desses feitos, mas espero encontrar... Você o reconhecerá se ouvir algum dia, pois ele porta uma das grandes relíquias do nosso reino. Qual? Uma espada sagrada. Seu nome é de Liliune, que significa em élfico caçadora prateada. Caçadora prateada? Sim. É uma espada fácil de reconhecer, pois a guarda dessa espada é uma majestosa águia de asas abertas. Em seu pomo, as garras dessa águia seguram uma pedra da lua. Pedra da lua? Não é coisas de mulher essa espada. Mas a pedra. Ah, falando nisso, com você e todo o seu conhecimento religioso, todo. Você poderia dar uma olhada numa coisa pra mim? Claro. Eu viro pro alvo. Grid mesmo. Aponto a direção da espada, se me permite. Por favor. Não vou sacar uma espada que eles fazem. Eu tiro a espada curta e entrego nas mãos dele, pega a maior. Um belo artefato, sem dúvida. Muito bem confeccionada. Muito bela. Uma certa vez, enquanto eu estava... Tirou 20 aí e mostra pra ele. Eu vou fazer isso, Jeff. O quê? Eu vou tentar, então, segurando a espada, usar o poder dela. Tira um 20. Eu vou tirar um 20. Ele ia falar. Ia falar. Tirar um 20. Quem você acertou? O vento vai cortar os porquinhos. Eu consigo, Jeff? Você vai cortar os porquinhos, mas você é malvado. E ela que disse isso, eu não falei cortar ninguém. Não, você falou o vento. De jeito nenhum. Nem jogou dado? Só se você atacar alguém e tirar um crítico. O vento não conta com alguém. Não vou atacar ninguém. Ataca a mim. A mim não foi. Ele tá borboletando por ali. Bom. Eu estava achando que essa espada podia ser algum artefato interessante. Uma última luta que eu estive com ela, durante uma batalha, ela se transformou em uma outra arma. Eu lembro como que era a arma, eu descrevo pra ele. Eu não lembro agora de cabeça porque eu... Ah, eu sou testa. Melhor ele falar pra você. Deixa eu ver ela novamente. Dízimo, né? Ele fecha os olhos Arcana. E vai conjurando uma magia sobre a espada. Arcana. Identify, magia de segundo nível. Beleza. Porque agora? Identify mesmo? Mais fácil aí. Beleza, eu tirei 24. Sim. Identificar. Eu tenho certeza que tá nesse reino aí, né? Tamo na. A top passa igual o tempo. Olha pro alto. Olha pra espada. Olha pra você. Olha pro Gridman. Muitas olhadas. Olha pra você. Peraí, a gente tá no Canal das Estrelas agora? Vai sair um sabiju de algum lugar? Tá falando de Laura e. Guarda com segurança. Né? Você já viu essas padrões? Quando você encontrar aquela ainda não coroada, algo grandioso lhe será revelado. Quando encontrar. Aquela ainda não coroada, algo muito importante, muito grandioso lhe será revelado. Algo fraco. Uma dura escolha terá que ser feita. Uma vida deixada para trás. Para que muitas outras possam sobreviver. Se ele deixava pra trás. Então você escuta um gongo. Ele. Oh, olha o meu chá. Sobreviver. Que foi, Luiz? Ah, ele falou trocar o turno. É, vamos trocar o turno. Muito obrigado, Laurel. Eu voltarei. Só vou encontrar essas pessoas que eu. Eu espero que seja. Daqui a meia hora. Não, não, eu vou lá e volto. Você vai me ensinar a encontrar os livros. Você vai me ensinar. Sim. Nossa, dá um pergaminho de magia pra isso, tudo bem. E aprender. Muito e eu espero que você venha definitivamente para cada caminho que tem. Será quando o Glória quiser. Que assim seja. As bênçãos dela recaem sobre você e os seus. Resposta da copiar. Caralho, mano, inventa uma resposta. Eu não sei. Inventa. A paz tá no meio de nós, né? Vida longa e próspera. Adequadamente. Vida longa, o cara tá morto. Pelo amor de Deus. Ele tem uma vida longa. É, e próspera. Deu certo. Foi atrativo, né? Ele teve uma vida longa. Bom, e próspera, de certa forma. Bom, voltarei. O alvo, você me guiará agora? Venha comigo. Muito obrigado. Bom. E aí ele leva você. Qual lugar você teve com ele? Miranil. Miranil. Vocês estão nessa imensa metrópole. Tá? E aí chega num enorme salão. Tá? Escrito com letras élficas, tá? Salão das Damas de Glória. E aí ele fala: bom, não podemos entrar aqui, temos que chamar por ela. E ele vai com uma aldrava da porta, bate a aldrava, a porta se abre, tá? Uma dama élfica majestosa, alta, para diante de vocês. Sejam bem-vindos. A que devo esta honra? Eu gostaria de ver Miranil. Miranil? Ah, recém-chegada. Isso. Você é? Miriel. É parente? Amante? Amigo? Vamos deixar amigo. Você também. Vamos de amigo, que amigo é bom. Por favor. Entra. Leva vocês. Ah, vai ter um piripaque, vai ver o Miriel em Lentes Mortos. Leva vocês pra dentro. Tá? Um salão todo cortinado com cortinas de seda. Tá? Ele pra que vocês sentem duas almofadas gigantes, tá? Muito macias. As coisas desaparecem na almofada. E aí ela fala: aguardem, eu atrarei em alguns minutos. Muito obrigado. E ela vai. Os fundos, ela atravessa uma porta e vai para os fundos desse imenso salão. Tá? Ela está vestida num vestido que ele parece ser tecido em fios de prata, muito belo. Tá? E conforme ela vai andando com passos perfeitos, esse vestido vai refletindo a luz do sol que vem do lado de fora, tá? E formando mosaicos, como se fossem caleidoscópios na parede. Tá? O vestido parece ser até mágico. Depois de uns 10 minutos, ela chega e vem trazendo o Miranil junto. O Miranil está vestida com um vestido verde, tá? Muito belo, que tem o formato de uma imensa folha de árvore. Tá? Parece uma folha de faia. Tá? Verde, bonita. Tá? Ela chega, olha para você. Eu não é o que você está pensando. Eu só vim visitá-la. Então você... Sim, eu ainda estou em arco. Que bom. Eu vou dar um abraço nela. Mas então você viu o Lindir? Ainda não. E a ligação que eu tinha com ele, eu tinha um espelho mágico que conversava com ele. Eu tive que abrir mão do espelho para uma amiga pudesse voltar à vida. Eu verei ele, espero que logo, se eu sobreviver à Alemanha, eu verei ele. Por favor, diga a ele que eu amo imensamente. Eu vou dizer e que eu agradeço por tudo que ele fez pra mim. Por ter mandado vocês pra me salvarem, pra me resgatarem. É, pena que não chegamos a tempo. Mas chegaram. É como nossa deusa disse, eu teria tido um destino muito pior. Caso vocês não tivessem chegado por... Caso aquela sua amiga, aquela pequena infante, como é o nome dela? Toff. Caso ela não tivesse me recolhido daquele lugar terrível e me purificado, me livrando de todo o ódio que eu carregava comigo. Diria até que ia ser uma coisa errada ela fazer. Era uma verdadeira heroína. Assim. Era uma verdadeira heroína. Corajosa demais. E eu sou muito grato a ela. Diga isso a ela também. Eu direi. Miranil, eu sei que é difícil, mas eu gostaria de... Eu vim aqui por dois motivos muito grandes. Primeiro, eu queria ver se você está bem, queria ter certeza que você fez alguma coisa certa tranquilo. Estou muito bem. Estou sendo preparada. Estão me educando, me explicando como funcionam as coisas por aqui. Fico muito feliz. Em breve eu terei novas atribuições aqui. E um novo lugar para morar. Uma nova vida se começa quando você vem para cá. Assim, eu me sinto muito... com um fardo muito grande de ter que fazer isso nesse momento, mas acredito que não tem uma hora melhor. É, você andou com aquele grupo por um tempo considerável, não? Sim. Você sabe que eles sobreviveram, né? Pelo menos o Nietzsche sobreviveu. Ele, antes deles morrerem, como a gente não quebrou a. Encontrou onde a flactéria do Lich, provavelmente ele vai voltar. Então eu gostaria de saber que você pudesse dar toda a informação que você tem sobre eles, que isso pode ser útil quando a gente tornar a lutar com eles. Mas eu não tenho informações. Você não sabia nada sobre eles? Eu era uma mera escrava, atormentada, cheia de ódio. Eles organizaram por fora. A única coisa que eu sei. É que eles eram muito poderosos e eram muito estimados do grande general que eles eram. Você não sabe onde eles vão ficar na lista escrita, né? Geralmente no que sobrou de Lenoria. Bom, a filactéria deve estar por lá então. São destruídos antes que eles voltem à vida e passam outros elfos como escravos, como fizeram com você. Sim. Isso é necessário. Bom. Para que outros não sofram como eu sofri. É uma pena que você não possa me dar mais informações, mas eu entendo o que você passou durante esse edifício. Eu espero que você tenha uma vida muito melhor aqui, Miranda. Sim. E se você me permitir, eu voltarei aqui para ver outras vezes. Será bem-vindo. E se puder me trazer notícias de Lindir, ficarei grato. Você quer mandar alguma mensagem para ele? Aquilo que eu já lhe disse. Antes de partir de Arthur. Eu já esqueci, mas não, né? Minha memória. Valeu pelos peixes, cômico dele. Beleza. Basicamente foi isso. Bom, Miranil, desculpa, então já. Eu acredito que vou ter muito pouco tempo aqui. Só queria ter certeza que você estava bem. Vou indo deixar continuar seu só fazer isso. Voltarei outro momento, se possível. O Ari me permitir. Sim. Muito obrigado, Miranil. Eu que agradeço. Você tem esse, deu? Adeus. Adeus. Parto, vou que a gente tem pouco tempo. Oris. Oris. Oris. É, tá acabando o tempo. Oris, é. Vamos resumir isso porque é uma coisa que você me tira. Tá bem? Tá feliz? Sim, tá bem, tô feliz. O que você tá fazendo de bom aqui? Cantando pônei maldito. Nossa, a gente tá brincando, tem muitas crianças aqui, Gliel. Você tá aprendendo alguma coisa? Muita coisa, mano. Tem uns elfos mais velhos que ensinam tudo pra gente. Você tá gostando? Sim, muito melhor do que ficar lá embaixo. Mas eu ainda não vi minha mamãe. Tudo bem se eu acender um professor novo pra você? Professor novo? É. Mas bem, por quê? Porque eu acho que você tem muito potencial. Eu acho que você tem que ser bem treinado pra você ir muito longe. É? Nossa, vocês ouviram? Tem muito, muito potencial. Bom, alguém joga uma pedra, né? Toma seu potencial. Beleza, também podem ser. Tá legal, bem? Eu não vi. Só uma dúvida, hein, ó. Aquela caixinha de fundo tá comigo ou já me desfila? Eu não lembro se eu usei ela com alguma coisa. Você já usou ela de sacrifício em algum lugar, se não me engano? Já usei ela com sacrifício, né? Eu acho que pra ele. Eu usei o meu também. Não era rapé? Hã? Não era rapé? Então, não lembro, porque na última sessão até perguntou se tinha dado a caixinha, falei, pera, acho que não tá mais comigo isso. Eu acho que você usou no sacrifício pra ele. Ah, esse não é o recurso. Pra fazer o colar da raposa cinzenta. Ah, tá. Se eu não me engano, foi isso. Agora eu não vou me recordar. Esses Ranger God Pitão, né? É incrível, né? É o Pardal, agora é ele. É o Aragorn. Será que ele falou que essa porra da Ruth? É que os caras só tem duas referências de Ranger na vida. O Aragorn. O Aragorn é uma, e a outra ninguém sabe que é um Ranger. Que é o Hank. Caverna do Dragão. Ah, tá, a gente tá falando do irmão do cara careca, do primo, do cunhado careca. É, eu pensei que você tava falando do policial. Não, o Hank não pita um. Não. Mas ninguém sabe que ele é Ranger. Então, existem duas referências que todo mundo tem, mas uma ninguém sabe que é a referência. Então fica só no Aragorn em todo mundo. O que um Ranger faz? Ele se cobre com capuz e fuma cachimbo. Espera as criancinhas chegar. Espera as criancinhas chegar. Eu não enviante. É que eu ia deixar a caixinha por ele. Se eu tivesse com ela ainda. Pode? Por que não? Tá, tipo, você não tá aí. Eu tô. Tá. Bom. Você encontra o Rafael. O Heron enviante. Já que essa é a tradução do nome. É. Oi? É. O Heron. O Heron enviante é. Rafael é elfo. Rafael é elfo. Se bem que Rafael é um nome meio élfico, né? Mas tudo bem. Só que tem elfo. Não, Rafael é o nome de Deus. Nome de Deus. Nome celestial. É o nome celestial. Nome de Deus, beleza. Heron enviante. Você encontra o seu tio ajoelhado de costas pra você, diante de uma imensa árvore da qual pendem pétalas cor de rosa claro, tá? Cobrindo todo o solo ao redor de sua copa, tá? Ele está de joelhos ali em profunda meditação. Eita. Quando você se aproxima e o Brigmir aponta pra você e fala e vai se afastando, o que você faz? Você tá em meditação profunda? É meditação profunda. Eu chego perto, sento ao lado dele e começo a meditar também. Quando você vai chegando perto, você vê que ele tá em meditação profunda diante daquela árvore, seu arco e aljava de flechas diante dele. Uia. Quando você dá mais um passo, ele cata o arco, uma flecha e vira e manda de você. Olhou! Destreza. Que atacou? Eu falei, que tem neto. Que burro, espero que você tenha morrido agora. Você entrou? Você entrou. 25. Merda. Nossa, você tá um puterói. Por um. Dispara a flecha, você desvia a flecha pra cima. Resbala no seu biquinho da teta. Esquerdinha. Tá vendo? Se não tivesse assim. Lá atrás, você vê o Vladimir fazendo assim, ó. Pegando a flecha. Falou de iniciação. E aí ele abre os olhos e olha pra você. Eu vejo que sua pontaria continua muito boa, tio. Vejo que você não perdeu sua habilidade. Mais baixou a guarda. Precisa treinar mais, sobrinho. Preciso, tio. Como você vai? Vou dar um abraço. Que bom vê-lo. Ele vai e abraça você. Que bom vê-lo aqui, eu acho. Também é muito bom vê-lo. Bom saber que você está aqui, não em outro lugar pior. Na verdade, eu estou aqui por passageiro, tio. Você vai para um lugar pior? De certo modo, com certeza. Eu vou voltar para Arton. Ah. Achei que você ia pro reino de Raven. Não, eu voltaria para Arton. Eu ainda estou. Então você. É o Goku. Continua resistindo. Continua. Que bom, meu sobrinho. Não, não sozinho eu devo admitir, Patio. Eu tive muita ajuda. Ao Java. Que belo arco. Não reconhece sua irmã? É verdade, não sei se eu tive sorte. Se o nome dele é o mesmo, se é o mesmo nome do Griel, não é da mãe. Que belo arco. E ele vai. Posso? Claro. Ele pega, segura o arco, e aí o arco. Ei, olha onde você pega. Isso coloca o arco assim, o arco fica flutuando. Megoriel? Sim, ela tem me ajudado muito. O que você fez? Não foi exatamente o que eu fiz. Eu sempre pedi proteção pra Glória e pra Megoriel. Cara, Ilu, não fale assim. Eu tinha que proteger o meu filhinho. Ele não tava sabendo se cuidar direito. Parece que você treinou ele muito mal. Tu tá rindo de casaquinho. Não, eu... Eu disparei uma flecha nele agora. Você disparou uma flecha no meu filho? Que absurdo. Mas ele se esquivou. Era um teste. Ele foi bem treinado. Não faça mais isso. Eu jogo um ventinho na cara dele, né? Joga o quê? Um ventinho. Um ventinho. Bem, vocês estão bem? Você está bem, Legoriel? Claro que eu estou bem. Estou com meu filho. Se é que está nessa forma, pode ser como é de estar bem. Sabe, tipo, o seu treinamento tem me ajudado muito. Eu fiz sobreviver até agora. Só que agora admito que eu tenho sentido falta de um treinamento melhor. Eu estou indo em direção à Alemanha. Comeu merda, menina. Não. Você tem um exército com você, pelo menos. É um grupo razoável. Eu e mais 7 pessoas. Quantos milhares? 7? 7. Legoriel, aí você vem reclamar que eu não treinei ele bem. Você não tá cuidando direito do seu filho. Ouviu a loucura que ele acabou de dizer que tá fazendo? Mas por enquanto temos ido muito bem, tio. Estamos já falando. O barco vai saindo assim, se esconde atrás de você. Eu falo mais ou menos onde está aí lá já. A distância não perde nada. Só morremos. Falta mesmo. Isso é impossível. Como vocês sobreviveram até esse lugar? Eu fui bem treinado. E meu grupo também, ele tem as suas qualidades. Bem. Os seus efeitos também, claro. Pra ser muito sincero, tio, se não fosse por um dos membros do grupo, não estaria para a Noarinha nesse momento, mas... Bem, tome cuidado. Se a coisa apertar, siga para o leste. Por quê? Se encontrará montanhas e cavernas, pode se abrigar por lá. Bom, tanto que eu já vi de que a Aliança Negra avançou, vocês têm essa proximidade mais, tio. Bem. Até nas torres de proteção do leste, eles já chegaram no oeste. Será o oeste ou oeste? E vem por onde? No norte. Vem para o norte? No norte. Bom, não sei o quanto as habilidades deles cresceram, roubando o nosso conhecimento, depredando. Bastante. Mas o que eu posso dizer é que existem passagens secretas naquelas montanhas que conduzem ao vale além delas. Eu não sabia disso. Então você não era da elite. Que coisa. Pensar que eu fui da. Isso sempre foi um segredo. Entre os mais graduados dos batedores. Eu imaginava que tinha essas passagens, mas. E nunca me falou nada, eu esperava que. Pelo menos eu tinha uma patente razoável, né? Mas imagina. Você estava. Você tinha 15 anos, filho da puta! Como vai ser de alto nível? Meu pai era famoso, tá? Na noite em que Lenoren caiu. Sou o pai, não você. Eu estava justamente conversando com muitos dos meus companheiros e pedindo a eles a aprovação para levá-la até lá e mostrar as passagens secretas. Bom. Acho que agora seria interessante saber essas passagens. Bem, eu não tenho como mostrá-las. Não mais. Mas você será capaz de encontrá-las, eu acredito. Eles têm marcas, provavelmente? Sim, nós deixamos algumas marcas. Então eu encontrarei. Encontrará algumas formas dos patrulheiros de Glória por lá. Uma das passagens fica atrás de uma cachoeira. Um lugar onde você olhará e não encontrará caverna alguma. Pois nós abertemos com magia. Eu espero que Mas se você usar magia, você conseguirá encontrar a passagem. Qual magia? Magia para detectar outras magias. Eu não sei quanto estão ainda essas passagens secretas. A Aliança Negra cresceu muito com os nossos conhecimentos. Sim. Mas se elas ainda estiverem ocultas, pode ser que o vale no meio das montanhas ainda esteja lá. Ele poderá lhe fornecer abrigo e suprimentos. E um local de descanso seguro. Isso caso os nossos inimigos não tenham encontrado. Espero que não, mas eles andaram se misturando com a nossa raça. Inclusive eu vi um meio orc, meio elfo. Que nojo. Inclusive, esse tipo de preconceituoso que vai pro céu. Inclusive, eu estava pensando em procurar o. Caralho, que deu nome, esqueci. Escudo de Carvalho? Como que era? Ah, eu acho. Gimli, escudo inquebrado. Gimli, escudo inquebrado. Pra ver se ele me dá algumas lições para que eu possa sobreviver, porque eu encontrei alguns orcs que são realmente muito poderosos. Será um problema falar com ele. Por quê? Ele patrulha junto com outros a fronteira proibida deste lugar. Venha comigo, meu sobrinho. Vamos. Gridmir, pode nos dar um minuto? E ele faz assim com a mão, como diz. Não é bosta. Venha comigo. Eu levo você pro meio da floresta. Ah. E aí ele fala pra você. Pegou nessa árvore? Sim. Vá até ela. Agora abaixe. Abaixei. Abaixou como? Abaixei. Não dessa forma. Levante novamente. Como? Eu quero que você abaixe, encoste a sua cabeça na árvore e segure o tronco da árvore. Isso. Ficou de bundão pra frente. Ele vai correr na sua direção. Dá um chute no cu. Salta, bate suavemente o pé nas suas costas e pula pro alto. E ele agarra um galho. Venha, Greal. Segure minhas pernas. Suba até aqui. Eu vou. Ele olha você passando do lado dele. Eu sei, mas vou. Olha você passando do lado dele. É, você tá cheio de truques, meu garoto. Eu tive que sobreviver de alguma forma, não, tio. Vou à loja de Será que uma carona é possível? Venha. Eu seguro em suas pernas agora. Você vai voando. Vai, continua. Atravessa uma copa das árvores. Tá? E vocês veem grande parte do caminho, florestas, montanhas congeladas, desertos. É bem vasto e diversificado esse reino de Glória. Tá? E aí você olha na direção oeste. Você olha na direção oeste. E aí você vê um enorme deserto. A floresta termina. Vem um grande deserto. E após esse deserto, uma vastidão vermelha. O que é aquela vastidão vermelha, tio? Nuvens vermelhas, trovejando, despejando, vomitando relâmpagos e uma chuva incessante naquele lugar. Aquilo é tormenta? É exatamente o que você pensa, meu sobrinho. Ela chegou até aqui? Sim. Ela não vai destruir esse reino? Esperamos que não. Pois é, pela vontade de nossa deusa, ela poderia sumir com aquele mundo estalado de dedos. Mas Glória, assim como muitos de nossa raça, está perdida na própria tristeza. Alguém tem que tirar ela dessa tristeza. Onde? Imagina se já falta de vara. Pior pra catar um touro picudo. Vai ser prefeito. Falando nisso, ela isso, tá no reino de retirada. Tá, né? Tristeza. Meu Deus. Falando nisso, tio. Bom, deixa eu abrir a sua caixinha, né? Você sabia que Glory foi com seu avatar até a Arpa? Sim. Por isso a tristeza dela. Ela tentou fazer tudo para impedir a nossa derrota. Mas não conseguiu. Eu conheci uma elfa negra, uma das que virou os corpos para Glory. Inclusive é uma das minhas companheiras agora. Eu consegui trazer ela de volta para a Cova de Glory. Mas ela tinha entre seus pertences uma parte do avatar de Glory. Uma o quê? Uma parte do avatar de Glory. Como assim? Um órgão. Que órgão? Coração. Como isso é possível? Eu pouso uma árvore. Meu Deus. Ah, a merda feita. Tocou, né? Tocou. Já era, tocou. Não. Tocou? Tocou no pano. No pano. No pano. Já era. Ele olha pra aquilo. Céus. Já fechei. Fechei e guardei. Imagina o poder que você vai ter. Imagina. Top, já pega. Pega do seu sobrinho, pega. E o que você está fazendo com isso ainda? Porque eu não sei o que Deus me falou com isso. Eu não sei o que fazer com isso. Nem eu. Eu não poderia deixar em qualquer lugar. Não vai ser aqui comigo. Eu perguntei pra Glória e ela não respondeu o que eu deveria fazer com isso. Eu sei o que você tem que fazer com isso. Come, come. Pegue pra você, pegue, vai. Leve pra uma pessoa. Quem? Haslin. Quem? Haslin Greenleaf. Haslin. Sim, o sumo sacerdote de Glória. Meu sentido, né? Ele saberá o que fazer. Se ele não souber, estamos perdidos. Não. Não tem outros sumo sacerdotes que já morreram por aqui? Eu acredito que sim, mas encontrá-los talvez seja um pouco difícil. Talvez seja mais fácil encontrar eles aqui do que achar o Minif, porque... Eu que estou em Arton até agora não consigo encontrar. Mas isso pertence ao mundo físico, não a esse mundo. Eu sei, mas se eles me falarem aqui o que eu preciso fazer lá, aí eu. Né? Mas eu não sei. Acho que você devia procurar. Você já conheceu outro meio nesse? Sidequest, conheceu na torre. Uma das almas da torre. Afinal de contas, o Haslin. Eu acredito que ele tenha sido mais sábio de todos os sumos sacerdotes que nós sabemos. Ele viu a derrocada do nosso povo e abandonou o nosso reino quando o nosso rei ignorou suas palavras e pouco tempo depois Lenore caiu. Não vou conseguir achar o escudo. Volta a voar. Eu sei para onde ele foi. Para onde ele foi? Eu ouvi dizer que ele estava num lugar chamado Floresta de Grimária. Tá falando do... Eu sei. Eu contei falar de caderno, né? Floresta de? Grimária. Fica próxima do reino dos Minotauros. Eu não me lembro agora se é antes ou depois do reino, quando você atravessa a fronteira e chega em Arton Norte. Eu vou procurá-lo então. Procure por ele. Talvez ele saiba o que fazer com isso. Tem uma outra questão, aproveitando a nossa viagem. Eu sei o que vocês fizeram. A gente era jovem. A gente era jovem. A gente estava curioso. O que está falando? Você e seu grupo. Do que está falando? Você, o... Gordinho. É Gordinho? Não é Gordinho. Quem é Gordinho? Não, não é Gloomer. Gloomer. Você, Gloomer. Lena. Eu sei o que você fizeram. Do que você está falando? Mas seja breve. Ah, não, não, eu logo. Pois você está desaparecendo. O Nael. Fui pra. É. O feito de vocês unir o nosso grupo. Todos os que andam comigo são descendentes ou parentes do seu grupo antigo. Tem alguma ligação? O nosso ato se provou um erro. Pagamos o preço daquele erro. Sim. Eu estou aqui agora por conta disso. E se não fosse por você, estaria num lugar muito pior. Que bom que você e seus companheiros se uniram. Espero que vocês tenham mais sabedoria e tenham um destino melhor para aquela garota que nós demos. O problema agora maior é o demônio que você tenta impedir. Eu acho que ele pode retornar logo. Com certeza. Ele conseguiu o sangue de todos, provavelmente. Né? Só faltava de Lena. Ele conseguiu o sangue de Lena também? Ainda, espero que não, mas era o único que faltava. Se ele conseguiu o sangue de um descendente de Lena, já serve? Tipo os netos de Lena? Sim. Então temos um problema. Dois, pelo menos. Não, uns 10. Pois, como o próprio nome já diz, eles têm o sangue de Lena em suas veias. Tem minha irmã. Droga. Você deixa aqui. Então, assim. Droga. Elise nos advertiu que isso não iria funcionar. Sim, o Gloomer falou. Inclusive, ele cumpriu a palavra dele. Ele vendeu todos os artefatos dele. Ele deu todos os artefatos dele. Foram os tolos. Sim. Deveríamos ter, né, acabado com nossas próprias vidas. Sim. Impedido que esse mal retornasse a mim. Mas isso não resolveria o problema daquela pobre criança. Se retornasse? Não é isso que ele está tentando fazer com o sangue todos? Então, ele já esteve aqui em Arca Moraes? Sim. Nós o aprisionamos. No corpo da pequena Nael, pobre criança. Pobre criança. Foi um grande erro isso. Elisa é quem tinha razão, no fim das contas. Bom. Mas quem são o seu grupo? Quem são as pessoas do seu grupo? Theon, ele era aprendiz do clérigo do seu grupo antigo. Certo. Semerim, ele era... Era filho. Não. Hã? Aprendiz, não sei com quem. Murilim. Ah! Ele era amante de Murilim. A história dele. Era filho de Helena. É, não é? Não é, né? Lembra? Ninguém disse que tá viva. Mas ele ainda é filho dela. Top. Filha de. É da de Itamurá. Elise. Lisbeth. Okay, mesmo que... Aprendiz de... Só eu era filho de alguém. Sem o Murray. Só o Murray. Só o Murray. De Calar. Galar. De Gala. Isso. De alguém galado. E a Siri, que era aprendiz... De... Não. Foi criada pela mina. Foi criada pela mina. Sindra. Eu esqueci o nome dela. Sindra. Sindra, isso. Foi criada pela mina. Foi criada pela mina. Ah, e você? E eu? Eu que sou... Seu sobrinho. Seu sobrinho. Que é sobrinho. Péssima, me treinar com você. Você disse que estava de passagem. Sim, eu relei para a Glory. Fiz uma orientação e um mestre para que eu melhorasse nas artes marciais. E no meu próprio conhecimento de Glory para que eu possa sobreviver à viagem até a Glory. Espero que a deusa lhe atenda. Bom, ela me trouxe para cá. Acredito que alguém aqui fala. Bem, o que eu podia lhe ensinar, eu lhe ensinei. Enquanto ele tá voando, Jeff? Ele revelou um grande segredo, inclusive. Elogio bem. Espero que ele lhe sirva ainda. Qual é o segredo? As cavernas. As cavernas? Ah. Jeff, enquanto ele tá voando, eu pego o arco, pego uma flecha, enquanto voa, acerto uma maçã longe pra cá, 400 metros de distância. Okay. Só pra ele entender que ele tomou isso. Veja, aproveitei bem suas aulas. Vamos ver. Aí você vai no meio dessa flecha. Pega e descarga as telinhas lá na maçã. Aí ele olha pra você, né? Eu acho que eu estou velho demais pra isso. Enfim, ele superou o mestre. Só de zoeira, agora pegou outra flecha, né? Mas qual que é o problema? Sabe, a maçã tem o talinho? Eu corto ela pra nossa cair. Aí ele vai pra você. Aí sabe o que eu faço? Tá com outra flecha pra flecha, só que eu tô da flecha, a maçã vem. Só faltou isso só. Tipo, ah, eu tô aqui com uma coisa. Pera aí, deixa eu pegar. Virou clã das adagas voadoras, essa porra. Tem uma cena que eu quero fazer, vai ser com o Theo, cara. Então é Pokémon? Você vai falar pra ele que você é um vento que corre livre? Não. Mas vou ensinar ele a treinar com os tamborzinhos. Qual? Dois? Eu tô de vontade de ver esse filme agora. Sim. Ok, Jeff, eu corto a linda maçã lá pra ele. Certo. Ele. Realmente. Não é nada mais que eu tenha a ensinar. Eu pensei logo no... Você está sumindo. Só assim você vê o sol atravessando o seu corpo. E aí você percebe que você impediu o encontro de seu pai e de sua mãe quando ele veio no tempo. Não, pera. Bom. Acredito que não dará pra falar com o... Ainda hoje. Acho que não chegaria lá. Volte amanhã. Alguma coisa me diz que você vai voltar. Eu voltarei. Toda noite. Encontrarei alguém que possa. Toda noite. Quando ele voltar, vocês fazem isso no Facebook, tá bom? Eu acho que é melhor. Cala sua boca, a gente ficou 2 semanas, vocês falam somente, tá, cuzão? Mas interagem. Bom, olha, se não fosse pelo divertidamente, ele ia ficar sem jogar. Jeff, eu pego então, vou voltar. Isso ia ser muito foda. Eu pego e volto, vou tentar achar de perto da civilização, porque eu vou deixar ele no mato. Eu vou dando dash e desaparecer. Não, vai indo, voando até que você. Vou no baixo, tá? Desaparece. Porque eu não quero derrubar ele. Pra escapar do radar. É. Ok. Você não fez a pergunta chave. Qual? Onde está a Nael? Aham. Amanhã no Facebook ele pergunta. É, ele volta aí. Mas você sabe onde tá, né? Tá, é, te imagino. Tá comendo cocô. Tesoura até o orfanato. E ela não tá lá. Ela voltou no tempo, transformou metade de cara em metade bruxa. O que a gente precisa saber, na real, é o nome desse demônio. Vocês sabem. Pega na El e fala ao contrário. Nome complicado. Dracaxenstro. Leona. Dracaxenstro. Ela é uma supi. Confundo com demônio. Hã? Qual foi o do devorador de mente? Garlet. Ah, Garlet. Nossa. Verdade. Eu sempre confundo. E quem que era o Zonzoinho, gente? É o meu criador. É o pai do Severino. Não, não é meu pai. Dragão do deserto. É o dragão do deserto. É quem é o dragão que tem um deserto? Aquele estadinho tem uns 40 metros de altura. Esse é o Zonzoinho? Luz Antônio. Nem todo, nem cara, todo cara foda tem um nome foda. Bom. É o Zezinho. Aí de repente vocês veem um cavaleiro, ele vem com uma espada de 3 metros de altura, com uma armadura que deve pesar uns 600 quilos, ele tira o capacete. Qual o seu nome? Qual o seu nome? João. Não. Washington, Paulinho. Qual é o seu nome? Divanir. Clentinho. Ojoara. Ojoara é o nome da hora. Ojoara. Ojoara, bonito. É o tio Bazinho. Araújo ao contrário. Vocês assistiram um homem que... Como é que é? Não. O homem que enfrentou o diabo. Como é que é o nome daquele filme? É, o homem que desafiou o diabo. O homem que desafiou o diabo. O homem que desafiou o diabo. Puta, esse filme é engraçado demais. Me envergonhou até a alma na minha casa. Por quê? Porque eu me pornografo. A parte do prego? A parte do prego é da hora. Jeff, eu tenho... Tá os dois machões. Quanto tempo? Disputando pra ver quem que é mais machão, né? A mulher fala, eu vou acabar com essa discussão. E dá um prego. Ela prego no banquinho, ela levanta o vestido, vai lá, senta. Vamos pro prego, gosto do prego no chão. Voltando pro RPG. Vamos ver o ponto ali, pro pano dali. Você tava no curso. Você... Quanto tempo passou? Você tá, tá todo mundo acordando já. Eita. Vai ficar com exaustão aí, que não dormiu, cuzão. Você... Hã? Você? Eu dormo. Agora você dorme. De perder? Agora você dorme. Então, se pensar nisso ainda. Não sei o que eu vou cortar dela, o que eu não vou cortar. Corta o rabo. Tô brincando agora. Mas você não pode virar mais o macaco de E também não pode mais se alimentar. Porque todo esse animal se alimenta com rabo. Sim. Se você já viu eles tirar pra comer. Ele falou de entender outra coisa. Meu Deus, ele deu uma chave perfeita. Eu falei, mano, o que você tá tomando aí, velho? Né? Hoje ele tá fazendo uns trocadilhos. O Mauro tá te fazendo tem bem. Tem vodka nesse negócio aí. Só falta aí, gordo. Alguém cheia essa garrafinha, velho. Tem álcool só dentro. Só falta ficar gordo. Tonto já tá. Deve ter álcool dentro dessa garrafa, mano. Sabe por que eu falei isso? Porque ele já é gordo. Jeff, cansado. Tô de velho. Tá com tontura hoje. Estou cansado? Tá com tontura ainda. Tô não quebrar não, ó. Eu tô. Não, eu. E ó, não é gordo. Ele é tonto mesmo. Não, não, não. Descanso, então, tá lá. Beleza, então, ó. Você volta. E você? Capitão, Guilherme. Eu vou pra árvore. Eu vou na arvorinha, gente. Vai ficar o quê? Conhecer os novos bichinhos? Veja na árvore da cena. Aquela listona que você me dá uma regadinha na rosa dela. Aquela listona. Mais uma Butterfree. Mais uma. Duana. É, o caracol gigante. O nome dela é Duana? Duana. Vou anotar aqui. Butterfree não, é vidro vermelho. Vidro vermelho. Essa é a Duana é a lesmona. Putz, você comprou um negocinho só pra marcar os bichinhos? O Jeff me deu. Putz, você deu um negocinho pra só pra marcar os bichinhos? Fazendo Pokédex, sim, mano. Vai encher, hein? Vai. Deu bichinho só pra ela marcar? Eu tinha um caderninho sobrando aí, eu falei, cara, o que eu vou fazer com esse caderninho? Ah, vou dar um monte de bichinho pra ela, eu dou o caderninho pra ela. Aí falou, ó, com esse caderninho você marca os seus bichinhos. Mas na verdade eu queria me lembrar o caderninho dos bichinhos por causa disso. Duana, o que é? Fofuxo. Duana. Hold. É que eu já tinha marcado uns pra trás. Tem dois por parte, não precisa achar da imagem. Ela tá marcando mesmo os bichinhos. Bom, amanhece o dia novamente naquele mundo estranho que vocês se encontram. Todos vocês estão descansados. Ferimentos curados. Noite foi longa. Noite foi longa. Nem todos estão aí. Kaira está aqui? Kaira está. Dormindo abraçada com você. Babando. Babando. Você tá com o pobre todo babado, Théo. Quem que tá perto do Théo? Quem que dormiu próximo ali? Acho que vocês quatro, certo? Certo. Mas se ele foi conhecer os bichinhos, é top. Foi ver o Rio Rugir. Joga o... E o Guriel foi meditar. E a Levanda foi dar um rolê dela. Né? Vocês... Vocês três, então... Vocês, quando acordam, vocês olham e vem a cara deitada no Theon. E o colo do Theon assim, todo babado, bem ali no, na zona do Brioco. Na zona do Agrião. Zona do Brioco? Brioco não, zona do Agrião. É, será que é babado? Tudo babado ali na zona do Agrião. É que é babado? Eu vendo. Não, você não... Ah, essa tá. Peguei sua alma, tá assim. Você tira lá. Dá uma regadinha. Vai e agarra você. Vê se o Kip consegue conversar com ela agora. Hã? Vê se o Kip consegue conversar com ela agora. Mas todo mundo consegue conversar com o Kip. Ele só é fanho. É sério? Ele só é fanho. Ele é fanho, por isso que ninguém entende o que ele fala. Viu? Mandou tomar no cu, falou que não é fanho. Você fala fanhês? Eu falo fanhês. Ah, ele disse, eu quero a sua alma, assina aqui. Você é fanho. Mas ele é fanho, esse é o problema dele. Vocês despertam. A cara, ela volta a abraçar o Theon, fica lá dormindo, roncando. Eu peço pra... Hotel tudo molhadinho na região do Rio. Fada, Nick, o nome dela é Nick. Eu já ia fazer isso, inclusive. É, fica com ela enquanto eu vou meditar. Eu estou bem. Eu trago o nível. Ok. nível, você gostaria de ficar nesse lugar? Tanto tempo que eu não troco minhas magias. Ah, aqueles caras mesmo com vocês, viu? Obrigado do Neto. Ficar aqui? É. Proteção contra veneno. É um lugar bonito. E eu ia pedir um favor pra você. Pode, eu ia pedir um favor pra você e pra mim. Diga. Eu troco minhas magias. Obrigado, até o Neto. Obrigado. Ah, tá com muitos problemas. Que problemas ela tem? A mente dela está quebrada. A gente só não tem quatro programinhas de idioma. Eu acredito que um animal como você, um espécime tão belo e tão celestial como você, talvez traga um pouco de paz para ela. Eu espero que sim. Eu acredito que você deva ser uma tarefa complicada cuidar dela. O Caia! Tá dormindo, deixa a menina dormir. Ela tá dormindo, Caia? Tá dormindo. Ah, então eu vou esperar atacar por ela. Tá dormindo. E aí vocês escutam o Briel, Caia, gritando, né? Chegando. Vocês vêm na direção oposta ao Briel, chegando ao Alevandro, tá? Junto com o nascer do sol. Top se eles estão chegando. Não, estou. Aí pouco tempo depois. Eu colhi umas frutas. Mano, o Tomate de café da manhã. E tinha peixe naquele rio ali? Tinha. Você não vai comer os peixes? Eu vou comer aquilo ali. O rio. Tô com fome. O rio, o rio, o rio? Sei lá. Ah, eu pego um peixe e faço uns petiscos. Peixe assado. Um sashimi. Eu pego uma folha lá, eu vou colocando os peixes e vou comendo. Ué. Tá ali, pé de peixe, eu comia. Pé de peixe. Pé de peixe. É o rio. Pode fazer a adivinhação. É a mesma coisa que você tá sendo. Não pode comer carne, não pode comer peixe. Como assim? Fazer a adivinhação. Se peixe, não vou ser carne. Não entendi. É peixe, nasceu. Quer adivinhar como é que funciona ali dentro isso? Vai, o que eu vou fazer? É sexta-feira santa, mano. É sexta-feira santa. Na verdade, pode. Sério? É. Se você acordar um pouquinho antes de despertar o sol, você pode fazer as magias que você tinha no dia anterior e depois pensar nelas. É o caso? Hã? É o caso? Mentira, não dá pra fazer isso. Se quiser, posso fazer. Será que a gente vai entrar de veneno amanhã? Top. Você vai e você vê um peixão gigantesco nadando no rio. Peixe desse tamanho. Preto, YouTube branco. Preto. Peixe preto gigante. E é com duas. Assim. Sim. Não, não mata, eles devem contar muita história. Alguém assistiu um filme semana, durante essa semana. Não, eu conheço essa história. Esse filme faz tempo. Aí tem outro branco. Você vê um peixão assim. Não, um peixe não muito grande. Peixe grande. Porque me lembra a carpa no menor que eu encontro. Só o carpa é. Tipo a vaca do bagulho. Pega o menorzinho. O único peixe que você vê por ali é isso. Só então. Não. Assim, você não come carne então? Não vale a pena. Não vale a pena comer marmita. Meu hachi, vou comer. A filha da puta tem uma marmita e queria comer meus peixes. Mas tá fresco essa ali. Vaca. Você prefere comer ali? É fresco, mas é ali é comida industrializada. Ele quer comer comida. Você prefere pef ou sashimi? Depende de um pef. Pef ou sashimi? O que é pef? Peixe frito? Peixe frito. Ia ser muito engraçado se ele chegar a ver a top uma fogueirinha com o peixe ali. Banana. Tá fazendo desgraça. Ah, o peixe tava ali, marcando, comia. De repente o peixe ele vem com a cabecinha por fora d'água, procurando você. É um mergulho. Some de novo. Tô indo embora. É a roupa, seu comigo. A cor. Bom. Aí vocês se reúnem novamente no local onde vocês acamparam, digamos assim. Conforme todo mundo vai chegando, ele começa a fazer barulho, né? A cara ela vai chegando. Ah, eu falo pra Alevandra. Não, é por desconfiança. Ela pega o braço, Théo. Na hora que você tenta levantar, Théo, ela acorda. Você tenta levantar, ela vai. Abraça você. Segura. Sabe o que é pior? Eu vejo o Jeff me descrevendo, então ele acha que eu sou uma retardada, mano. Você é a Kyra? Então eu acho que eu sou uma retardada. Eu tô explicando onde minha Kyra, é pô. Você fica fã e um dia. Agora você não faz sentido. É. Alevandro, onde estás? Chegando também junto com vocês. Alevandra. Ela chega com uma maçã. Ah, que borboleta frita. Sai daí. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu colhi uma, tudo bem? Fruta pode. Come. Só não pode matar bicho. Não importa, não. Começa com uma maçã. Eu trouxe, eu colhi. Ok, você está distribuindo frutas para vocês então. Melão, melancia, jaca. Você já ouviu falar em. Só fruta. Caralho, logo assim de manhã no pelo? É! Porra! Nem digerindo, nem cocô ainda. A mina já tá desconcertada. Chega de manhã. Não, eu também não, né, moça? Não, não tem café, né? Nossa, essa pergunta assim. Eu não acordei. É, né? Você dormiu? Por que você tá com a piseira? Você não? Eu tava comendo a minha barbitinha. Por que não? Eu sou elfa, não dorme. 4 horas você dorme. É modo de dizer, Gabriel. Ai, já dormi. Ô, Gui, caralho. Eu estou em meditação. Eu mal saí do meu transe e você me vem com uma pergunta dessa? Quem ele é então, já que te afeta tanto? Não, me afeta tanto, só me surpreendeu a pergunta vindo de você. Por quê? Porque foi surpresa. Não sabia que você o conhecia. Eu não conheço, por isso que eu estou perguntando quem ele é. Se eu não conheço, eu não conheço. Eu conhecimento de bardo dele. Não, você não precisa rolar a história. Conhecimento de bardo dele permite isso aí. Você conhece o nome desse cara? Ah, ele conhece. Você conhece. Tocando? Tocando, né? Ela fala: sim, eu conheci um clérigo de Glória chamado Lucano. E aí, brigam dois neurônios na sua cabeça. Você lembra imediatamente dos 5 escolhidos de Asgard, escolhidos entre os elfos de Glória, para cumprir uma missão para o grande Deus Sol, libertar uma ilha de um tirano, resgatar um paladino de Calmir, descer até as profundezas de uma mina abandonada de anões e resgatar a noiva de um desses elfos, um lugar chamado de A Forja da Fúria. Sim, você conhece, Lucano. Boa pergunta, Gabriel. Agora eu não sei com quem eu tenho que conversar. Você tá ouvindo? Você, quem que é o Lucano? Você sabe? Sim, é um clérigo de Asgard. Asgard? Não, Glória. Glória, mas não é escondo de Asgard. Mas ele cumpria a ordem para outro deus. Qual a ligação de Lucano com Belforan? Nós tentamos matá-lo. Belforan ou Lucano? Belforan tentou matar Lucano? Sim. E o que aconteceu? Na verdade, não tentou matá-lo diretamente. Ele lhes disse, nós aterrorizávamos os clérigos de Glória, fazendo com que eles acreditassem que eles tinham uma maldição, que eles não poderiam ser tocados por Belforan, mas todos ao seu redor, sim. Então nós matávamos todos que estavam cercando os clérigos de Glória e os deixávamos intactos. Eu lembro disso. Muitos deles vieram até nós, vieram até Belforan. Lucano foi um desses? Não. Não, foi bem longe de Belforan. Lucano conseguiu tirar Belforan do sério. É isso que eu queria saber. O que aconteceu? O Belforan tentou atacá-lo e não conseguiu. Como assim? É como se a história que Belforan inventou fosse realmente verdade. Como se a bênção de Glória protegesse Lucana do poder de Belforan. Eu penso, tô assim pra mim, você tá mais com cara de ninguém morrendo naquele reino de fortuna. Mas nós não fomos até lá por causa de Belforan, de Lucana. Belforan caçava, na verdade, um outro clérigo que estava no lugar onde encontramos esse tal de Lucana. Qual? O nome dele... Alguma coisa ramo de carvalho. Ele. Nós fomos caçá-lo. Ah, é. Ele cuidava de algumas crianças. E nós íamos matar as crianças na frente dele. para que ele se voltasse para o nosso lado. E o que aconteceu? Porque esse tal Homem de Carvalho era um dos poderosos clérigos. Eu sei, conheci. Mas isso. Esse tal Vulcano estava lá. Impediu tudo. Vulcano impediu? Sim. Nenhuma criança foi morta nesse dia. Não pudemos fazer nada. Ele fazia parte do exército. Ele tinha insígnia, inclusive. Insígnia. Patente. Qual era a patente dele? Capitão Nascimento. Nunca estudei muito bem nessas coisas. Desenha aí que a gente sabe. Tá. Ela pega e desenha a patente assim no chão. Eu sei. Desenha também um brasão rabiscando, que era o símbolo que ele trazia na roupa também, no uniforme dele. O que significa esse símbolo aí? Tá, ok. História passou? Eu sou militar, essa história passou? Sou militar, o brasão do reino de Tolon e a patente de sargento. Falando nisso, talvez possa me ajudar. Você já deve ter ouvido falar da caçadora prateada? Acho que sim. Nossa, já ouviu. Agora sim, história. É um item meio honrado. Pode jogar com vantagem, porque estou te descrevendo ela. Oh, é assim, ela é realmente prateada? Ela é. Quando a gente passou no começo da campanha, a guarda bons era a águia de asas abertas, a gente passou onde que era segurando uma pedra da lua. Né? Forte. Forte, forte novo. Essa espada. Estava tudo destruído, você acho lembra? Que não vi ela. Sim, forte novo. Então. Ah, vamos falar que o Lucano não usa, ele usava algum símbolo de brasão do Forte Novo? Você não viu, cuzão? Não, símbolo do Forte Rodico. Então, é os soldados de lá. Dá pra associar isso aí, tipo, pô, a gente passou por lá e tal. Eu tô com tudo pronto. Eu tô com 36, sabe? O Dilenium, a caçadora prateada. Uma espada forjada a eras por um elfo. Desejava que os seus companheiros vencessem a infinita guerra. Ele forjou uma espada para caçar os goblinoides. Tem gente que morre. Tem os elfos. É, e é uma bosta. Isso aí aconteceu, o Tio Orbe falou. Ela ficou puta com as mortes. Não, mas é que tem morte. Acho que você poderia soltar a escolha. Não, não vou soltar a escolha. Não vou te falar que o Homem-Formiga. Não vai aparecer no filme dele. É porque é alguém meio fofo que morreu. Então. Ou não. Teve uma morte chamada. Tamires, é óbvio que não é alguém meio fofo. É, isso é verdade. Teve uma morte. Ou bichinho, né? Teve uma morte balança. Não tem bichinhos fofinhos nos Vingadores. Tem baixinho. Não chama ele de bichinho. O Bruno tinha até morrido. Bom, se eu não quero ir. Volta, volta. O Bruno tinha até morrido. É, o cara achou que era o Dr. Who. Era as espadas. Bom, voltando, voltando. Não, não, era uma espada feita para caçar hobgoblins, goblinoides em geral. Uma espada inteligente que revelava todo o seu poder quando ela estava defendendo a raça elfa. E a Rabrina era azul também. Ah, é. Exato. O quê? Lucano estava com essa brilhava espada, azul. Né? Descreva essa espada. Uma espada... Prateada, com uma guarda de mão em forma de águia, com as asas abertas, segurando uma pedra da lua. Em suas garras. Não teletransporta, não. Fica aqui. Eu me teletransportando o tempo agora. Pra mim. Não. Ele não estava com essa espada? Não. Que espada ele portava? Uma espada comum. Eu acho que ele não portava espada. Eu tive... Um passarinho me contou... Espada. Fortemente que ele ia portar uma espada. Ah, não, sim. Não, era espada. Ele portava a espada porque era elfo. Geralmente clérigo. Era clérigo, mas era elfo. Mas teve um bom tempo que ficou usando mangual. Por causa... Quando a gente então, saiu lá da... Armas muito mortais para clérigos. Ele usa espada. Despertar. Despertar. Ah, é. Não, ele tem essa. Por que não sabe com essa? Mas por que da pergunta, Griel? Por que da pergunta, Griel? É mesmo. Por que da pergunta, Griel? Do nada, assim. Essa hora da manhã, já. Um certo insight. Foi a borboleta que te contou? Eu fui uma borboleta, vamos deixar assim. Eu sei que você não estava aqui. Eu fiquei sabendo que o Lucano colocou uma semente de mudança no Bofurã. Então, com o Bofurã ainda existia esperanças para ele. Eu queria saber o que tinha acontecido. Que seja assim. Ainda há chance para o Bofurã. E vocês conseguiram matar o Ramo de Carvalho nessa... Não. Nosso objetivo não era matá-lo. Era matar as crianças. E trazê-lo pro nosso lado. Eles sobreviveram. Do lado do Bertolão. Sim, ele sobreviveu. E o Bufra mas ele já era bem velho. O Bufra não conseguiu acertar, então, como? Não. Como ele é velho? Não, era o espada que ele tava usando. Bom. Muito obrigado pelas informações. De nada. Mas você não me disse ainda por quê? Hã? Você não me disse por quê? Porque eu queria saber como que ele plantou essa sementinha dentro do Bufra. Pra que a gente possa fazer isso de novo? Não, entendi. Crescer essa dúvida do... Vou tentar me lembrar direito. Não entendi nada de semente também. O que você disse, Pedro? Vou tentar me lembrar com mais detalhes. É uma metáfora. Mas eu preciso primeiro me recuperar desse susto, porque eu sempre tenho surpresa. E vocês não conseguiram, então? Nossa, ela não conseguiu dizer. Vocês não conseguiram. É bruxismo. Vocês não conseguiram, então, acertá-lo? São Shinigami. Não acertaram o Locano? Não, eu já disse que não. Por que você insiste nesse assunto? E por que tentou acertar o Lucano se vocês não queriam matar os caras? Eu já lhe disse, Gabriel. Você vai forçando ele. Ele se irritou com o Lucano. Ele não irritou. O que o Lucano fez pra irritá-lo? Aí ele começa a ver. Já tá comendo a casca do bagulho. Tá comendo a mão, velho. Tá nos dedos. Quando tá forçando ele pensa, ele repete vou a mesma lembrar. Frase. Mesmo desenho. Então. É outra maçã pra menina? Não. Tipo, pega aquela maçã. Bom, na hora de sairmos, não está? Se ele. Não, mano. Não, o que o Lucano fez para entrar? Está na hora de sairmos. Vamos todos sair. Todo mundo já comeu? Tá saindo. Já foi a. Vocês estão fora. Já. Vocês estão lá fora agora. Eu tô naquele ciclo de pedras. O que ele fez para eu estou tentando me lembrar. Me deu um tempo. Okay. Foram muitos choques. Então, pouco tempo para mim. Confia nela. Ela tem que ter o tempo dela. Querido. Essa quest é level mais alto. Eu fico imaginando aquela cena do Top Gun. Não tem mais maçã, a gente já saiu já. Acabou maçã. Eu tenho uma cesta de frutas. Tá vendo? Oh, olha o cagado que você fez. Deixa eu deixar ela lá dentro. Não. A Kyra. Quem que vai cuidar dela? Você pode. Sério? Você vai deixar animais cuidando de um humano. Um animal cuidando de um. Mas você não vai. Não. No bom sentido. Mas o demônio que criou é ela. No bom sentido. É. Mas não é a Nick, cuidado. Então, Nick, eu já sei como podemos. Você acha que a gente vai poder proteger nos proteger? Cuidar da cara. Protegendo ela também. Isso, é de você que estamos falando. Você acha que temos condições de proteger as nossas próprias vidas e ainda proteger ela? Ela é panha também. Ela é panha também. Ela é surdo-muda. Quer dizer, ela é surda. O João da Grandona. A transfigurarmos pra algum animal. Para de nada. Passar despercebido. Lembrou, né? Eu não vou aguentar ficar olhando isso aí, né? Você lembrou, né? Lembrou da figura? É, o mudinho. Transformar ela em algum outro animal. É que é só pra gente protegê-la. Ela fica comendo a maçã dela. Deixa ela lá com os animais. Porque os animais não vão cuidar dela, não, gente. Não. Mas a gente disse que ia ficar. Nico, a gente voltou pra. Vocês querem fazer o teste? Sim. Vocês estão no meio daquele círculo de pedras. Eu acho que os animais. Não tem lógica. Como a Nick vai impedir ela de fazer antes qualquer de coisa? Visão, olha pra mim, vai fazer o quê? E o Nico vai fazer o quê? Branca. E ela vai fazer o quê nesse ela estado? Ela é uma alfa de novo. Com os dois braços. Ela só precisa de trabalho. E qual é o problema? Nós somos sete. Eu acho arriscado. Não tem problema. Mas melhor do que você deixar ela lá e ela se afogar, porque Nível e Nick não vão conseguir tirar ela do rio. A questão okay. É esse mesmo momento. Ninguém vai impedir ela de comer porcaria. Por algumas armadilhas? Como é que você fez? Eu não fiz nada. Ela só vai andar onde a gente andar. Eu acho que eu vou morrer de medo apontando pra trás. Não tem como a gente chegar em Lenore e você perceber desse jeito. A gente já sabe onde a gente tá. Mas é que aqui, porque a gente tá no meio do caminho. Calma. É Baba Yaga. Baba Yaga. Tô apanhando uma pokebola sua aí. Você quer voltar também? Agora pega a pokebola. Baba você quer correr, então você fica mandando então. Então nós vamos fazer assim, ó. A próxima vez que você fizer algo consciente e você perder uma conta, tu vai pra Pokébola também. Você gostou da Pokébola? Como que era lá dentro? Eu nunca perguntei pra você. Tonhão, isso como que era lá dentro? Eles ficam dormindo. Deve ser o. Não vai sair o céu do normal. Isso aí. Bom, e se ela tá não, saindo? Não, pela verdade, fui eu que tirei ele. Agora sim, você pode fechar o olho, né? Sim, sim. É dela vocês, então. Não, mas, porque voltamos, né? É, vocês estão morrendo físico, dando físico de novo. Você tá cego? Tá bem, então? Entendeu agora porque eu tô falando assim? Porque minha visão tá voltando a ficar preta. Não, já ficou. A sua vista também tá voltando a ficar preta. Exato. Eu estou nessa direção. Então, pra baixo. Agora vocês estão olhando na cara dela. Siga minha voz. Então, na verdade, tipo, eu tô vendo normal porque eu já fiquei nesse estado. É. Sempre está. Mas perdeu o costume um pouquinho, né? É porque você volta a ser linha, ajudou muito bem. É, se desacostuma. É porque eu fui a sua voz. Isso e isso. Se tivesse um mudo, ia ser perfeito esse mudo. É. Cego, surdo. Mas eu acho que assim que ela recobrar a consciência, ela vai. Não, já. Isso. Tudo bem, babaiaga. Mas ainda assim, eu serei sua voz. Isso. Ela não vai esquecer. Mesmo se ela voltar. Eu tenho certeza que você recuperará a amizade do amor que vocês estavam começando a cultivar. É, se você demonstrar coisas boas pra ela de agora por diante, provavelmente ela não vai mais pelo menos agir assim, né? Enquanto ela vê você. Eu não sei se vocês sabem, mas. Parece que. Eu estou cego novamente. A gente viu. Mas eu sacrifício. A gente viu. O sacrifício feito. Você tá bem, Theo? Tá rindo? Ah. Achando engraçada a situação? Não, é porque eu estou sendo tentado por ter nada. De novo? Sim. Ela não se cansa de novo. Ah, entendi. Mas eu já disse pra ela. Sempre haverá trevas, mas a luz precisa ser. Pronto, vamos lá, de novo, que é horrível ficar com ele fechado. Não, não. É louco, não. Valeu? Aconteceu uma coisa que a gente não esperava muito. Ela está como o João Grandão. Sim. E aí? O que será melhor? Deixarmos ela andar com a gente no grupo ou deixar ela aqui? Cuidados de mim. De quem? Aqui não, dentro do plano. Dentro do plano, tá fora do plano já. É, é por isso que eu não chego. Ela fica assim atrás do plano. Ela dá uma olhadinha assim. Fica meio assim da fora. Olha pra gente. Olha atrás do plano. Ela dá uma resmungada, um tortinho de nariz pra mim. Eu acho que a melhor coisa é ela estar com a gente porque. Você pode criar um daqueles seus clones para cuidar da Kyra? Com o meu design, com o meu formato? Ela vai gostar aqui de dois Theos. Aqui eu posso. Lá no Reino do Ciro, não. Também. Por quê? Porque ele tem que estar no mesmo plano que eu. É só levar ele junto. Talvez ele tenha que estar no plano. Mas eu vou ficar junto lá com ela? Ah, é verdade. Por que não? Eu acho que consigo fazer uma forma. Mas espera, ele tem inteligência e vai saber cuidar dela? Sim, mas. Tem que estar no mesmo plano, né? Mas, pronto, não tá, não. Gente. Calma, eu acho que consigo resolver isso. A gente poderia arrumar a melhor forma de socialização pra ela. Quanto você tem? Você escuta o som de um cavalo. Nossa, mas acho e aí atravessa a pedra negra maior. Um imenso cavalo negro de crina esvoaçante, chamejante azul. Mal pesadelo, cuida dela. Eu senti ele. Você pretendia me largar lá pra trás? Ah, o pessoal começou a discutir, tinha que tirar de lá. Ah, tá. Bom, aquele lugar é legal. Como é só o cavalo. Mas nem a pau que eu vou ficar sozinho lá naquele reino fofinho enquanto a diversão acontece aqui fora. É, eu imaginava. Silêncio, cavalo, eu estou falando. Mas o que é isso aqui? Educação do cordeiro já? Eu não gosto desse cavalo. E ele não gosta de você, mas nem por isso ele é estúpido. Tá, desculpa. Quando o burro fala, o cavalo tem que se calar. Então pode continuar. É o que você acha. Então, tem seu clone. Eu vou tentar criar uma relação com ele e tentar impedir que a magia se dissipe. Ok. Estou contando com você. É bastante parte do meu poder. Eu estou contando com o ponto heróico. E com o roleplay. E com a vontade do mestre. O que vocês querem fazer? Do Theon. E ele vai pôr uma corrente nele pra ele sobreviver a duas coisas diferentes. Tome, se você precisar do meu cabelo pra fazer um clone mais forte com a minha ligação. Com as minhas correntes, né? Com o DNA mesmo. Tá ficando branco, né? Tá. É estresse. Eu sinto que, como um jovem adulto humano, já estou chegando à minha maturidade. Sério, você já chegou à maturidade? Então eu tenho uns 22 anos. Né? É, exato. Ah, bem-vindo, Theon, você é um adulto. Você já é, não. Na verdade, já. 30 aí, não morre com o pandemia. Ok, vai criar um clone então? Vou criar um clone do Theon usando uma parte do corpo dele. Ok. Pra uma ligação. Foi bom. Pra criar. Pra explicar justamente a ligação da corrente. Ok. Então o clone vai estar ligado ao Theon. E vocês querem que ele sobreviva. Do outro lado. Claro, é. Ok. Dá pra fazer um clone modificado? Não necessariamente. Não, é um clone. Não necessariamente. O clone é um clone. O clone modificado. Olha o outro querendo brincar de Deus. O outro queria o outro enxergasse. Deixar um cego de enxerga. Lá dentro enxerga. Ah, verdade, tá verdade. Quer deixar um cego no clone? Não. Pera. Vamos fazer o clone lá? Mas ele consegue. Hotel, você consegue enxergar no escuro? Se a gente criar um clone lá, vai ver. Eu não enxergo, assim. Mas sim. Gente, sim, isso aí. Se a gente criar um clone lá de sair, o clone vai enxergar. Porque o Theon vai ser criado naquele momento e enxerga. Se a gente criar um clone lá e sair, onde a gente vai dormir hoje? Hã? Eu acredito que você não tem a posse livre, tá? Claro que eu tenho. Uma vez por dia? Não. Não? Não. Toda vez que ela tocar na bochecha, ela não consegue. Peraí, nada. Eu vou checar. Pousou um mosquito. Opa, mortão. Vai quebrar isso aí, Bruno. Cavalo, esse tá me dando dano. Fechei. Agora essa é a quarta, não é uma vez por dia. Ok, então vamos lá, dela. Aí ele vai enxergar, entendeu? Fechou um cego, cuidado de burro. Ok. Quando você se concentra em fechar, todos os menires de pedra negra. Ops. Que estão ao redor de vocês. Ops. Eles começam a girar, tá? Se deslocando, indo em direção à rocha maior. Se deslocam, a rocha maior ela se fecha nesse sentido, se torna um único ponto. Esse único ponto vem em direção a você, na sua bochecha. Acho que agora não dá mais, então. É, abre de novo. Eu não sabia que era assim. Agora é uma vez perdida. Vamos agilizar, porque ela está perguntando. Uma vez perdida. Ai, não. Ai, não. É o Kip também. O Kip tá. Foi a primeira coisa que eu perguntei quando apareceu o Kip falando. Tá igualzinho. Não é o Kip, não, vai tomar no cu. Alguém entende, não? Ela aprendeu a falar Kip Ace. É só prestar atenção, mano. Ele tem de banana. Não é banana, é banana, dá banana pra ele. Realmente, eu acho que se elas ficarem expostas a uma coisa em Lenor. É. Lavinor. Lavinor vai ser perigoso. Por favor, seria. Não sei desse lugar para Cairo. Usa uma casinha alta. Vamos lá, eu tenho como abrir só pra eles passarem, não precisa abrir tudo. Você tem que fazer o show off. Quem mandou fechar? Amanhã. Você muda, Toff? Amanhã? Toff? Por que você não responde? Fala. São 8 horas. Você vai abrir. Eu não sei como é que funciona, eu quero entender como é que funciona. Toca. Eu posso entender como é que funciona primeiro? É que assim, amanhã! NPC quer, a gente quer ver. Você sabe como é que funciona. Ah, eu sei, obrigado. Sim. Como que funciona? Você pode abrir a porta para o reino uma vez por dia. É isso que eu falei. É, uma vez por dia, Theon. Eu não sabia disso. Deixar aberto. Deixar aberto é uma coisa, agora abrir. Mas. Imagina que seja outro dia. Só pra gente entrar hoje à noite não vai rolar, então, entendeu? Se a gente caminhar, a gente vai ter que voltar aqui. Eu acho que é um preço bom a se pagar. A gente tem um Ranger e. Vamos confiar nos nossos instintos de sobrevivência. Se a gente não correr, já vai virar babá. Não, eu confio, mas eu tenho meus bichos pra cuidar. Eu tenho outra responsabilidade agora. Que aquele reino era muito bonito e autossuficiente para eles. Claro que não. Alguém tem que pôr ordem ali. Sim, o Beholder. Claro! Ele joga... O Beholder ia cuidar dela, encher ela de gelatina e ela ia ficar feliz. É... Tem alguém penetrando e empurrando o quê? O problema é... Se não for aberto agora, então sabe qual é? Eu caminharei pra trás com a carga. Vocês terão que tomar a dianteira. É, o problema que eu vejo é assim, Theo. Se eu abrir o clone entrar, né, eu fecho e o clone não funciona, ela fica sozinha. Entendeu? Mas irá funcionar. Hoje é o primeiro dia, vamos ver como a Kaira se sai. Alguém tem conhecimento sobre o estado dela? Sobre o quê? O estado que ela se encontra. É possível que uma pessoa dessa seja tão estúpida a ponto de morrer? Ela não está estúpida. Ela... Não, eu não disse que ela seja estúpida. Eu falei que ela seria... colocaria a própria vida em risco sem perceber. Eu acho que não. Não sim. Tão sim. Fácil. Porque... Ela ficaria no máximo. Ela agiria por instinto e nesse instinto ela poderia colocar a vida dela em risco. Porque por mais tempo que. Por mais que eu partilhe. Na verdade, eu acho que ela teria. Por mais que eu partilhe a sua ideia de. Desculpa, de deixar ela. Agora você quer limpar, né? Eu acho que. É melhor que ela fique longe da gente. Não. Foi assim. Sério? Ela tá vendo o cavalo do Não passa a terra na boca como se fosse batom. Você já fez o que passa na sua boca, Dão? Eu não gosto, né? Essa magia, mas e se transformássemos ela em um totem? Como o nível? É, o Kaira, vem cá. Kaira. Vai atrás da Kaira que ela sai de perto. Você não consegue colocar ela over. Não, sai de perto. Corrente de Andrômeda. Você não consegue colocar ela no estado de dormir? Sai correndo. Ele puxou ela com a corrente. Puxou com a corrente? Isso fará com que ela durma. Exatamente. Mas ok, dormindo, a gente se materializa. Vem arrastando a Kaira. Ela está sentada. No chão, sendo arrastada pela terra, pela grama, se sujando inteira, tá? E ela volta na mão, trazendo na mão duas coisas: uma rã e alguns cogumelos roxos. Meu, ela tirei os dois. A corrente agarra os dois. Não, peraí. Jeff, eu vou entreter ela com uma corrente. Peraí. Mas... Você não tá pertinho assim da cara. Não, mas ela tá lá, ó. A cara tá lá, assim, ó. Sentadinha, arrastada. Tá de costas, assim. Ela vai assim, o sapo, o cogumelo. Ela vai. No cogumelo, No cogumelo, eu não faço nada porque eu sinto que é um. Uma planta. Agora do sapo eu tiro da mão. Eu tenho mãos mágicas, dá um tapa aqui, ó. Nela. Ah, tá. Olha que ela vai bobinhar o cogumelo de iniciativa, você e ela. Ô, vixe. Seria melhor mostrar um doce pra ela. Ah, ela tá lá, tem. Tô aqui com o metrô. Nossa, que bom. Deu 19. Você ganha, você dá aquele tapão de mãos mágicas assim, com ela boa. E aí vai no sapo. Não, sapo. O sapo chegou. E aí você. Vai chupar o sapo. O Homer fez isso. Ela vai ficar doidona. Eu faço uma corrente em forma de bichinho pra entender. Que nervoso, velho. É como um sapinho, né? É como se fosse uma borboletinha e ela tem que pegar. Se a gente não se envolver em muitos perigos hoje, eu posso procurar uma briga. A questão é... Vem cá com a sorte, né? Você consegue colocar ela no território em suspensão? Mais ou menos. Ela não teria resistência nenhuma. Por mais que ela esteja... Mas eu tenho medo do trajeto, de carregá-la. Por mais que ela esteja... Não, então, exatamente. Mas a gente não vai carregá-la. A gente vai transformar ela em alguma outra coisa que Sim, no top seria bom. Jeff, uma pena pulando. Passou um minuto, Jeff. Mas eu não posso fazer isso. Você pode, Daniel? Passou um minuto, Jeff. Passou um minuto? Passou. Brincadeira toda. 3.872 orcs. Você sente diversos batalhões de criaturas entrando e saindo do seu alcance, do alcance do seu poder, tá? Muitos deslocando dentro ali, alguns se aproximando de vocês, outros se afastando, tá? Como se eles estivessem procurando vocês, patrulhando alguma coisa assim. Gente, a gente está cercado com 3 mil e poucos, 3 mil? Cinco mil orcs, eles estão procurando a gente. Não sabia que existia esse nome. Por favor, pode fazer o silêncio aí, porque se puxar em casa, vão aí passou a corrente, então, em forma de um saco. Ela é ficar pulando. Ok. Transformar ela, eu... Na hora de silêncio. Metamorfose nela, que seja mais fácil de carregar ela, que não causa tanto problema. Funciona? O quê? Vamos me lembrar disso. Não. Porque é a lockdown. Não funciona, porque você tem que falar. Tem que falar. Mãe. Aí faça a ligação pra ver. Então, eu tenho dois desejos por dia. Eu posso fazer uma brisa pra gente hoje. Pode ser, mano. Então, você não pode transformar um lutar. Totem como livro? Ou fazer. É porque toda vez que a gente vai entrar em combate, você tem que usar um slot do nível? Depende do combate. Custa 5 mil orcs. Você não mexe com magia. Mas aí você não tem dois? Sim. Então, vocês estão conversando tudo telepaticamente, certo? Oi, repassou? Clone e amigo. Gente, está muito bagunçado. Vamos ter ordem de fala. E aí? Levanta a mão. Você sente um calor intenso. Você, você e você. Tá? Isso. E sente um calor intenso. Estou ficando até com calor. Se aproximando aqui de vocês. E subitamente uma brisa quente sopra, aquecendo. Vocês. Dragon! Tava indo no inverno, chegando no aqui inverno. Né? Vocês. Ai, tá. E aí, Toph, sua percepção lhe alerta. E Theon, a sua percepção lhe alerta também. Vocês não ouvem, mas vocês sentem a aproximação de uma criatura. Tá? E aí, em seguida, todos vocês sentem a presença dessa criatura. Sem ouvir som algum, essa criatura se precipita como uma rocha cadente no solo, fazendo tudo estremecer, criando um verdadeiro terremoto ao redor de vocês, derrubando árvores próximas, aumentando em muito a clareira na qual vocês se encontram. Se e aí, quando vocês sentem tudo tremer, sentem as árvores despencando, aquele calor se avolumando próximo de vocês, e vocês olham na direção do sul, vocês veem um imenso dragão vermelho montado por um cavaleiro emoldurado em armadura negra. Não, o cavaleiro tá montado ali. É montado por um cavaleiro. Um cavaleiro. Não, eu sei. Montado mais um. Não, um não me caia aqui não. Um dragão vermelho. É o que serve ele de bom grado. E aí ele caminha na direção de vocês. Na próxima semana. Obrigado, tá? Já até catou os dados pra jogar iniciativa. A única, última coisa que vocês veem é a Kyra. Por baiar. 8 horas.